Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o tio vai ensinar o que é isso. Chorume. Vem do grego ou do latim. Su. E se vem respirando assim. Su. É que vive na companhia. Su. De sua etimologia. Ou do latim. Su. E se vem respirando assim. Su. É que vive na companhia. Su. De sua etimologia. Su. É a criança no seu último suspiro. Na cabeça do adulto. Esse piso liso. Fica russo, fica puto, tá louco, pede socorro, se apega, se agarra e quer sobreviver. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast internacionalmente desconhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Do meu lado esquerdo, ele que é especialista em suruba com anões, o Wesley Zop. Olá. E ele aqui, quando canta bingo, tem o jogo mais rápido do mundo em sua roleta, Gabriel Asbar. Por que o jogo mais rápido? Porque na roleta dele só tem uma bola, todo mundo sabe. Ele que foi campeão nacional de cucuarismo e pupuarismo. Ele aí de ser amigo de Wesley Zop, Rafael. Aê, é um prazer estar aqui com vocês. Ou não, né? Recém-casado. Música triste, por favor, Wesley Zop. Não, dá play na música triste. Vamos lá, na música triste agora. Vai. Tudo bem, como está a vida de recém-casado, Rafael? Faz quanto tempo Rapaz, que você é casado? Vamos falar de coisa boa. Não, vamos falar de TechPix. Quanto tempo faz que você é casado aí, né? Nesse mundo aí? Dois meses, cara. Não, tá de boa. Em lua de mel ainda. Tô nem tanto. Nem desembalou os presentes. Não, não teve nem presente. Então. Não. Não foi um casamento de verdade. Então não. Porra, não foi um casamento de verdade. Polêmica. A vida é uma mentira. Essa é a pergunta polêmica. Casou por um plano odontológico, porra. A esquizofrenia tem seus benefícios, né, gente? Em momento de crise, plano médico é a saída. Afinal, como é que você acessa o urologista, recebe exame de toque, só assim. Não, é verdade. Pô, gostei disso aí, dessa estratégia. Você vê, eu vou casar com o Gabriel. E outro amigo de Wesley Zop, que quem diria, dois convidados ao mesmo tempo, hein? Os dois únicos amigos. Exato. Amigos entre aspas. Assim. Não, mas peraí, quem disse que eu sou amigo dele? Não, peraí, como assim? Então, aí que Wesley Zop afirma ainda estar na fase anal e oral, Danilo, o quê? Danilo Mamilos. Mas você já tá Mamilo. Contando minhas intimidades. Ele podia contar a história do Mamilo aí, que isso é polêmico também. Isso é polêmico, ter cinco mamilos. Mamilos não é pra todo mundo, não. Ele só tem cinco, cara. Que vai zoar o cara. Não, ainda mais que ele fez uma cirurgia aí, agora vai pôr mais dois. Tem porca que tem mais, cara. Vai zoar o cara. Mas também tem rosca que tem mais. É verdade. E eu, Douglas Domiciano aqui, tava com saudade de vocês. Parece que vocês andaram gravando sem mim aí. Não, são calúnias. Só não fico chateado por quê? Por quê? Porque quem estava aqui no meu lugar era Bergs, o cara que... Entendi porque é plataforma Drops, o podcast dele, porque o cara é uma plataforma, rapaz. Não, o cara tem 3 metros de altura. Optimus Prime. Ele abaixou pra entrar aqui na porta. E não estamos zoando. Então, rapidamente, antes da gente começar esse episódio de forma excepcional, vamos para a nossa leitura de e-mails. Sexo. Então vamos aqui para nossa famigerada leitura de comentários e e-mails, que promete ser rápida, Wesley Zop, que promete ser mais rápido que o quê, Gabriel Osmar? Mais rápida do que a segunda que não deu a primeira. É bem rápida. É rápido mesmo. Até parece a primeira. Primeiro comentário aqui dele, o pensador louco da podosfera. Ele mandou lá no Choromela 01, aquele do Fermata. Ele falou, putz grila, com a breca, pelas barbas do profeta, Chorume Foreves. Eu gostei. Que ideia foda com PH, Wesley Zop. Fiquei sem palavras, vocês pegaram o mote do podcast em si, que é ler comentários, e levaram isso a um novo patamar, onde puderam esparramar com maestria suprema a cretinice do Chorume. Eu vou levar como elogio. Sei que tem tempo que não comento aqui, mas este fim de ano tem só me botado na espinha. Pretendo reparar isso a partir de agora. Digo os comentários, não o fato de eu levar no rabo pela vida. Isso daí não tem como. Tudo bem. Ah, acho bom. Quando a vida pega pra tirar, pra comer teu cu, cara, aí... Vai comer com força. Dias e dias. Meses e meses. Mesmo porque ela sabe que você nunca vai revidar. Não tem como se revidar com a vida. Não tem como. Abraços por trás em todos, foi o comentário de Pensador Louco. Mas lá no fim ele comentou um outro aqui também. Ele comentou aqui no Chorumela 04, aquele do Machine Cast do NPCast. Ele fala, suas lontras samurais radioativas adolescentes. Como podem querer que eu comente se os episódios só voltam no fim do mês? Querem por acaso que eu pegue o Fuscão do Team Blue, vá ao futuro, ouça e volte dando spoilers das leituras de e-mails antes que vocês os tenham recebido? Que inferno vocês! Acho que ele tá bravo porque criticamos ele por diversas vezes. Por comentar nos outros lugares e não comentar no nosso. Mas obrigado por comentar no nosso, mesmo que seja pra xingar, gente. Não, e ainda bem que não deu spoiler. Sim. Exato. Parabéns aí pela dedicação e não dar spoilers. Por não dar spoiler, mas dar esporro. Sim. Eu gostei. Aí Jorge Augusto comentou no Chorumela 02, aquele do Na Trilha. Esse Jorge Augusto é o Charge? É o Charge do anime Isfere. Gostou desse nome? Melhor, assim não tem confusão. Exato. E aí, Chorumosos, pensa num cara que riu até ser xingado pela mãe. Pensou? Eu pensei agora. Pensou em quem? Eu pensei no meu vizinho, que ele tem um problema mental. Qualquer coisa que você fala pra ele, ele casca o pico, entendeu? O Alceu! Você conhece. Você passa, o cara lá grita lá, pamonha de Piracicaba, ele já começa a cascar o bico. E a mãe dele? E a mãe dele dá... Só esponga ali. Tapa na cabeça dele ali. Né? Mas será que é por isso que ele... Mas será que é uma coisa leva a outra? É possível. O episódio tá fenomenal, até eu fui pego de surpresa. Quem diria que comentar no Na Trilha me faria aparecer no Chorume? Você nunca sabe quando o The Chorume is watching you, né, cara? Você nunca sabe. Ele tô vendo fala... que as suas aulas de inglês com o Kyo, tô te ajudando ali. Ele tá fazendo um milagre. Isvere. Grande abraço, seus mequetrefes. Até o próximo comentário. Um abraço. No Chorumela 01, aquele do Fermata, o Victor mandou aqui um comentário também. Ele falou, seus canalhas, vocês conseguiram novamente. Só dementes pensariam nisso. Não é à toa que o Chorume é o pior podcast que existe. Chorei de rir com as indiretas de quem não escreve mais pra vocês. Indiretas. Ele foi sutil ao pegar. Ele fala, depois que terminei de ouvir, joguei o meu Motorola V70 no telhado, pois o Chorumelas é ímpar. Aê. Na época era. Isso é uma referência, Gabriel Osmar. A qual episódio? Foi no episódio Às Vezes Que Fomos Burros, onde... Zop mostrou seu problema com divisão de número ímpares. Sim. Pera aí. Fez 200 vezes a lição da lata, mas a de dividir não fazia não muito, não. Eu fazia, mas era só com números inteiros. Na não, verdade, ele fez 201. 7 é o número inteiro, viu? Sim, mas não na divisão da 3,5. E aí? E ele fez 201 vezes a lição da lata, só que ele jogou essa uma no telhado. Exato. Desejo muito sucesso e que o Negão da Rola Branca acompanhe a todos nesse ano que se inicia. Quem é esse cara? Não, não se lembra. PS, meu tio Polícia adora cada programa, pois ouvimos juntos. É, não. é um programa pra família. Exato, exato. Também tivemos um aqui no episódio 72, Brigas, o comentário do inconcebível Bob Balbúrdia. Inconcebível. Alcunha, o título de inconcebível, cara, é foda, é foda. É o cara que não concebe. Exato. Brigas? Nenhum dos integrantes tem cara de briguento. Não mesmo. Bom, talvez o Zop fique chateado e valente depois de algumas cervejas. Ou depois que mexem com a irmã dele, cara. Esse Zop é doente mental. O cara foi lá dar uma esquentada na cabeça do cara, meu. Desculpa spoiler aí, mas ouçam lá. Esse cara é doente, meu. Ou então, depois que vão comer o cu dele e não usam lubrificante. Quando usam demais. Quando gosta que escorre pro meu, pra costura, não. Exato, exato. Depois fica pingando ali no seu miojo. No carpete. Você sempre sabe que deixa o miojo ali esfriando no chão e daí fica pingando lubrificante. Mas tem até estalactite a costura do cara ali. É uma mira, já vai direto ali, né? Porque se passar reto, machuca. Uma estalactite de sebo que se formou ali. Mas não quero que misture com lubrificante. Exato, exato. Muito bem. Então, esses foram os comentários por enquanto, Wesley Zop. Vamos falar de e-mails agora. Por favor. O primeiro e-mail aqui desta bela manhã de sol é de Roberto Lívio. E o assunto é: não pensei em um título para este e-mail. Não pensou? Não pensou. Esse é o título? Não, cara, não, esse é o título, mas o cara mandou um e-mail de 30 páginas, no título eu não vou pensar. Podia colocar qualquer bosta. Ele preferiu pensar em colocar, não pensei num título. Não, né? Quando for assim, é o seguinte, você vê aí, pega faz um resumo do resumo do resumo do seu e-mail e escreve no título. Pronto. A gente vai ler esse e-mail e depois a gente vai falar qual seria o melhor título pra ele. Beleza, concordo. Beleza, então vamos lá. Ele fala, galera, sensacional do pior, melhor podcast do mundo. Conheci o trabalho de vocês através do site Player Select, quando vocês participaram de um podcast lá. E pro meu azar, fiquei viciado nessa bagaça. Pô, olha o que você faz. Taca logo agora vender videocassete pra apadrinhar o Chorume. Acho uma boa. O cara vendeu os videocassetes de casa pra apadrinhar o Chorume. Aquelas TV, 29 polegadas de tubo. Você é digno, hein? Isso. Muito bem. O podcast é sensacional. O estilo doido de vocês levarem a pauta sem preocupação, se vai ser politicamente correto ou não, faz de vocês um grande diferencial. E vocês ganharam mais um ouvinte. Acho que agora somos 16. Na minha conta deu 4. É, porque tiveram alguns que morreram esse final de ano, mas, mas acontece. Não, todo mundo morre. Ou que, pelo menos, todo mundo um dia vai morrer. As pessoas morrem, cara. As pessoas morrem. Muito bem, em relação ao episódio 69, aquele Músicas para Meter e Mamar... Não precisa fazer agora aqui. Sei lá, esse episódio me traz boas lembranças. Desculpa, eu não entendi o nome do episódio. Músicas para Meter e Mamar. Ah, sim. Achei que era para meter no mar. Não, poderia ser. Me fez lembrar de um amigo que me contou todo empolgado que utilizava a música Home, do Brian McKnight, para copular com a sua senhora. Thinking back when we first met, I remember what you said. You said you never leave me. Yeah. I let go of your hand, built my castle in the sand, but now I'm reaching out again. O problema é que essa música tem um teor de arrependimento. Ou seja, é uma música de letra gospel. Tem uma levada de balada, porém a letra não tem nada a ver com o ato libidinoso que meu amigo fazia. Confesso que fiquei sem jeito de contar pra ele a tradução da música, pois é claro, ele não dominava o inglês. Pensando em quando nos encontramos, lembro o que você disse. Disse que nunca me deixaria. Soltei um pouco a sua mão construí o meu castelo na areia, mas a estou alcançando de novo. E não vou soltá-la até que você me abrace, me molde. Às vezes me sinto tão só, tão só. Vou encontrar o caminho de casa. Me adapte, me faça, purifica-me como a neve. Tenho que encontrar o caminho de casa. Mestre, de joelhos eu oro. Eu só quero ser o barro. Coloque seus braços em torno de mim. Pegue minha vida em suas mãos. Senhor, sabes que eu sou apenas um homem. Sei que entende. Às vezes me sinto tão só, tão só. Tenho que achar o caminho de casa. Então por que você não me guia, me abençoa, purifica-me como a neve? Tenho que achar o caminho de casa. Pode ser. Ah, Beto Jamaica! Acabei de lembrar do Padre Pedro, porra! Pode ser. Uma música gospel, ou pode ser um cara que tá sendo abusado aí por um mentor. Que ele religioso. Fala, não, talvez. Que ele pode estar orando pra sair daquela purificação ali que ele quer. Não, mas ele quer. Mas a sociedade diz que ele não quer. Tá. Então ele está ali naquela ele contradição. Ele precisa voltar pra casa da qual ele foi expulso. Exato. Perseguir esse mentor aí. Exato. Mas tudo bem, o que importa é ser feliz. Viu, Roberto sexo Livre? É sexo. Eu entendi que um amigo de Roberto Livre está com essa contradição aí. Entre aspas. O cara deve ter esposa e filhas, mas o que acontece? Ele quer ali com o seu mentor ali, porra. Padre Pedro, mas talvez eu acho que tem cara de ser Padre Wagner, viu? Padre Wagner? Padre, eu fui coroinha do Padre Wagner. Padre Wagner que estimula esses negócios de poesia. Ele é poeta. O Padre Pedro dava cotovelada numa demonstração de sentimentos. Bem, não vou chamar nisso de jabá, mas também faço parte de um site chamado Humor para Crente, onde também tem um podcast que está parado por pura falta de tempo dos participantes. Mas não por falta de fé. Eles acreditam no projeto. Acreditam, mas não tem tempo. Não tem tempo, exato. Ele fala, ó, o nome do podcast é Crentecast. Não. Porra, onde a gente vai parar? Crentecast. Crentecast. Que ia falar Candy Crush. Mas o Crentecast é até um trava-língua, é, quase. É, difícil. Os caras não estão gravando porque ninguém consegue falar o nome ainda, né? Os caras que participam lá no... Trata-se de um conceito em que um grupo de uma igreja evangélica desmistifica aquela velha máxima de que um jovem evangélico não pode zoar nem se divertir, nem conversar sobre qualquer tipo de assunto. A proposta era até legal, mas devido à falta de tempo dos participantes e interesse, talvez, né? Parece. Fica a minha crítica também aqui. Também proibições religiosas. Porque todo mundo sabe que eles não podem zoar nem se divertir. Exato. Ele fala, não gravamos mais do que 4 episódios, por isso não considero isso nem propaganda. Então vai. Até 4 episódios não é jabá. Não é jabá, então acessem Crentecast. Crentecast, dê uma ouvida lá. Mas existe muito esse preconceito, só porque a pessoa é de uma determinada religião, a pessoa não pode fazer determinada coisa, não pode se divertir. Por exemplo, só porque a pessoa é mórmon, não pode comer 4 mulheres numa mesma noite. Numa mesma cama. Numa mesma noite, antes pau. Do casamento. Com o mesmo pau. De preferência o seu. Ou só porque o cara é satanista, não pode fazer o Natal dele. E aí? Exato. Errado, cara. Ou só porque o cara é judeu, não pode reproduzir o primeiro episódio de Black Mirror. Puta, que pariu. Eu não vou querer dar spoiler aqui, mas o cara come um porco. Sexualmente falando. Um abraço a todos e obrigado por terem feito minhas tardes mais engraçadas sob a desconfiança de colegas de trabalho. Olha lá, os colegas já estão desconfiando ali do... Quem tá se divertindo. Exato. Os caras comentando ali, porra, cara é crente. Se diz crente, mas dá risada. E aí? Porra. Muito bem. Eles estão desconfiando que ele é louco ou esquizofrênico por estar rindo igual um retardado olhando uma tela de Excel. Mas pode ser um Excel engraçado também. Ou pode ser aqueles easter eggs do Excel que viram um carrinho, tem uma Fórmula 1. Existe isso ainda? Acho que tem, né? Eu acho que não, né? Tem. Tem ainda? Gabriel Asbar, qual título você daria para este e-mail? Eu daria o título de Crente Cast. Muito bem, muito sem bem. Jabá. Sem jabá. E você, Wesley Zola? Eu acho que esse já é o vitorioso, mas eu, sei lá, colocaria sem diversão, talvez. Não sei, não sei. Acho sem... que eu não sei, acho que eu não sei. Você não ia falar. Você é do tipo que não põe título, né, filha da puta? É, mas eu deixo escrito sem assunto. Eu escrevo sem assunto. Próximo e-mail, Rodrigo Figueiredo. Ele, o assunto é, olha o que o Chorume anda fazendo. Então ele mandou uma notícia aqui, onde o título da notícia do G1, que a gente vai pôr na descrição aí também, é: motorista perde controle por causa de chorume e bate em poste em Goiânia. Mas, quem viu demais. Exato, é o cara que ouve no trabalho e tal, mas ainda bem que é podcast. Porque se fosse um vídeo, ele poderia tomar multa. Ah, ele comenta aqui ainda. Canso do programa ter 10 minutos e a leitura ter uma hora. Eu acho apenas que ele errou a grafia da palavra, ele ia escrever ganso. Ah, porra, é verdade. Ganso do programa, tem 10 minutos. É, realmente, eu devo falar só uns 10 minutos. Se unir tudo que você fala, dá 10 minutos. Mas na leitura de e-mail eu falo uma hora, e pouco, é verdade. Você que lê, é você que lê. É, exato. É. E ele fala isso porque eu ouço na velocidade 2.1. Ele ouvindo 2.1 fica com uma hora a leitura de e-mail. Pergunta para todos os participantes. Você está passeando com o seu cachorro pela rua. Ele corre, pula e começa a rolar numa poça grande de chorume, que ainda está crescendo, pois está vindo de um caminhão de lixo. Você, alternativa 1, chora e se recolhe em posição fetal, ou posição fecal, que é aquela que você tá, chora. Posição de cagar. É isso. 2, lambe ele até limpar, afinal o ama muito. 3, rola junto com ele. Ele manda vida longa, próspera ao chorume Rodrigo Figueiredo. Qual é? Ah, o que você escolhe, Wesley Zop? Eu não choraria e nem rolaria junto com, e nem lamberia ele. Então eu vou rolar junto, é. Exato. O que eu penso ali? Que você vai. O chorume tá fazendo o quê? Temperando o seu futuro. E sua vida, seu, cara, futuro alimento de Natal, não é? Não é pra isso que serve um cachorro. Conservar a carne fresca. Por isso que seu cachorro chama peru. O cara da pastelaria ali, o chinesinho, ele concorda. Então deixa ali. O chorume vai deixar um azedinho. Um tchan? Um azedinho no fundo. Um azedinho no fundo. É um agridoce. Sabe quando você come aquele pastel no chinês e você fala, nossa, essa carne tá... Essa maionese tá com salmonela. Essa carne parece que tá vencida, tá, mas cansosa, não é, porque às vezes o cachorro que tá ali dentro do pastel rolou no chorume. É possível. E você volta no chinês, então quer dizer que você gostou. É, exato. Porque você nunca acha que vai pegar um outro pastel zoado, né? E há 15 anos com o mesmo pastel zoado. Mesmo que o dono da pastelaria não coma na pastelaria dele. Exato. Rodrigo Santiago mandou o assunto campineiro, mas não praticante. Caros chorumosos, descobri este magnânimo podcast de humor quando escrevi na buscas pedreiros delícias que gostam de crianças idosas, vesgas e pá. Aparecem vocês. Cara, eu jurava que essa tag não ia funcionar. Deu certo. Deu certo. Bem, apesar, acho que todos os ouvintes vêm por causa dessa tag. Acho mesmo. Que sim. Ah, fiquei viciado nesse lixo por eu ser dodói da cabeça. Talvez. Mas é o tipo de humor sem pudores que eu gosto. Então, gostaria de aproveitar para mandar tomar no cu um tal de Vitor Paiva do grupo Jovem Nerd do Facebook. Uma pena que ele não vai nos ouvir, porque aqui é lugar de gente grande e não de garoto. Um abraço a todos do podcast de vocês, inclusive o Wesley Zop. Obrigado. Então, Vitor Paiva, vai tomar no cu, filha da puta. Aí, otário, aqui ninguém tem trouxa não, porra. Vai lá chorar pro seu Paiva. Mas eu tô xingando ele porque o cara falou que ele não vai ouvir o chorume, porra. Vai se fuder então, meu. Agora, caso você ouvir... caso você esteja ouvindo, desculpa aí. Esperamos você aqui, hein? Caso você estiver ouvindo, vai tomar no cu, filha da puta! Mas aí é porque o Rodrigo Santiago mandou. É. Não sei da treta de vocês aí também. Muito bem. Ele fala que... Deixo humildemente a minha pergunta polêmica. Claro, para quem tenha mais de 750 anos e tenha aprendido matemática no ábaco. É você, Gabriel? Não. É você, Wesley Zop? Sou eu. Mas tem uma pessoa aqui que não é eu nem o Gabriel e tem curso de ábaco. Eu tenho curso de ábaco. Mas eu aprendi mas, no ábaco. Eu não aprendi matemática. A diferença você é essa. Também não aprendeu no ábaco. Você aprendeu nas pedras. Sim, mas... como eu fui atrasado, só aprendi no ábaco. Tá, tudo bem. Você é abordado na rua por uma velha pedindo ajuda. De novo, né? Comumente isso acontece. E você rejeita. Já que, claro, ela não era uma gostosa. Então ela toma sua forma verdadeira de um centauro e te dá duas opções. Centauro, você sabe o que é, né? É um meio homem, meio cavalo. Sim. Ou, no caso, meia velha, meia égua. Né? Mas acho que é um centauro, né? Não um centauro. Então você tem duas opções. Engraçado que, tipo, o cara vira um centauro ali na sua frente. E te dá duas opções. Não, e você vai correr, você vai, porra, não. Calma. Você tem duas opções. Duas opções. Ele cavalga atrás de mim, né, mano? Tudo calma, bem. Duas opções você tem. Tá, daí eu falo, tá. É que eu não gosto de muitas. Duas, tudo bem. Mas o Aesop vai na padaria, fala pra ele escolher um doce, tem 30 mil doces lá, ele fica 10 dias escolhendo. Porque eu tenho que escolher em casos de dois ali. Assim. Entre esse e esse, escolho esse. Mas entre esse e esse, eu escolho esse. Daí vai afunilando, até chegar em... Até a padaria fechar. Ah, amanhã eu volto, então. Aí começa de novo. Chega lá, tem outros 12. E aí? A culpa é minha? Não sei. Mas tá. Ele fala... andar de mãos dadas com a velha escrota em todos os lugares e beijá-la na boca em frente a todos, apresentando-a para a família todos os dias. Apresentando todos os dias? É eu que vou estar com Alzheimer, caralho? Tipo um Alzheimer você vai ter, as pessoas vão compreender. Ela sempre como velha ou às vezes ela vai estar de centauro? Só pra eu entender. Só pra... Porque muda um pouco. Muda. Então vamos colocar aqui que ela sempre vai estar como velha, mas às vezes como centauro. Tá, tudo bem. Qual é a outra opção? Mas é um centauro velho. Não é uma centaura. Não. Tá. Tudo bem. Dois. Ser currado pelo centauro. Não pela velha, aí é pelo centauro. Sim. E ter que misturar a salada e tomar o leitinho, sêmen, neve, catupiry, sem ninguém saber, porém todos os dias. Pelo resto da vida? Pelo resto da vida. Observação. Todos devem responder, calma, porcha bosta do interior. Ai, ainda bem, filhas da puta. Então, abraços, Rodrigo Santiago. Mas o que você responderia, Wesley Zop? Eu responderia algo... Eu voto pelo exótico. Sim. Dificilmente alguém vai falar que algum dia foi currada por um centauro, né? Sim. Talvez, sim. Todos os dias me enche o saco também. Ou enche o cu. De novo ele com aquela história. Ou enche o toma. Os caras do boteco, né? De novo ele com aquela história de ser currada pelo centauro, né? Tem que contar vantagem. Exato, né? Você tá contando exato. Vantagem. Num bar gay, isso daí é vantagem mesmo. Então, mas uma vez, né? Todo dia, pra ter encheção de saco também. Sabe o que eu acho? Não sei. Porque apresentar todo dia pra família também, mas, às vezes pô, velha, às vezes imagina, central, daqui a alguns anos você tá velho também, cara. Sim. Você tá velho. Então, você apresentar uma velha, não vai ser tão absurdo. Então, eu ficaria com a velha. E de vez em quando, pô, tô atrasado. Você falou, querida, me dá uma carona. Você monta no centauro, porra, vai pro trabalho de centauro. Sem bicho. Contar que a velha deve cavalgar com uma beleza. Porra, eu acho que eu vou ter que... Vou optar pra apresentar pra família também. Vamos de velha. Me convenceram. Vamos dizer que a partir de, sei lá... Duas semanas atrás, você não consegue mais pegar ninguém pro resto da sua vida. O que parece que tá acontecendo. Parece que tá vingando pra você. Vamos dizer, você vai ter a velha. Exato. Não, tem uma certa. E outra, você chega pra uma gostosa e fala, vamos fazer uma homenagem, eu e você, aquela velha. Daí ela fala, mas que isso? Não, aquela ali tá um pau de centauro, bicho. Mas ela duvida, assim, peraí, amor? Amor? Transforma-se. Exato, Transforma-se. Mesmo que se ela tiver só a vida do centauro, você assiste. Já ia ser louco. Já. Concordo. Muito bem. Vitor Jandir mandou um e-mail com o assunto maratona. Outro falando que vai correr a São Silvestre, se a gente patrocina. As dicas que a gente pode dar. Padrinhar, se a gente ganhar São Silvestre. Olá, amigos. Comecei a fazer a maratona e estou quase terminando. Mas, infelizmente, está acontecendo algumas coisas estranhas comigo. Gostaria de saber se mais algum ouvinte tem passado por isso. Segue a lista. Então ele está tendo aqui distensão anal. Gagamento em público. Gagamento? Gagamento. É, tá ficando gago. É, mas não, em público. É. Quando ele tá sozinho, ele dá o gagueja. Na mente dele, no pensamento. Ele sozinho, ele é palestrante, né? Faz altos TEDs pra ele ali. Medo irracional do negão da rola branca. É, realmente isso é perigoso. E não é irracional, é racional. É, né? Exato. Seja lá quem for esse cara. É. Gargalhada extremamente irritante. Isso daí... É, isso aí eu desconheço. Impossibilidade de dividir números ímpares. Olha lá, é demência. Tá pegando demência. Tá pegando demência. Ao ver um polícia, é invadido por uma nostalgia profunda. É, uma... Começa, uma, né? Saudade, alguma coisa assim. É, utilizar de cantadas impróprias em situações impróprias. Por exemplo, os velórios em circuncisões. Circuncisões é foda, hein? Mas ele vai cantar o circuncisado ou a médica que não, tá fazendo? Não, sei lá, médica fazendo circuncisão, esses homens. Os caras fazem ali, ó, na bocanhada, bicho. Na bocanhada? É da época dos antigos. É, desconforto ao ver uma salada no buffet. Louco pra temperar e misturar aquela salada, você fica? Talvez. Desconforto ao aceitar bebidas. Ah, principalmente se o cara for careca, barbudo, e vier falando que passou o saco ali, o pau dentro da sua caipirinha. Uma cabeçota. Balançou seu mundo. Quer caipirinha com cabeçota? Quer caipirinha, caipirinha com trocada de câmbio, com trocada de marcha aqui, ó. Uma ponteada de rola. É. Despersonalização ou sensação de estar sem uma bola. Pô, tá aí, o cara tá perdendo a confiança com tudo isso. O cara perde a confiança. Ele vai acabar cagando uma bola. Né? Eu acho que ele deve continuar ouvindo, porque já que ele se fudeu, agora aproveita. É, agora, né? Vai até o fim, né? Agora regaça, regaça nessa merda. Você que já escolheu comer uma vela, então come até o final. Exato. O que é um strep? O que é uma tora no cu pra quem já teve um strep na goela, né, cara? Agradeceria um retorno, obrigado, seus dementes. Então é isso, continua ouvindo, já que chegou até aqui, vai até o final. Quem sabe. Eu adorei. Quem sabe no último episódio do Chorume a gente tenha um antídoto. Um antídoto, é, exatamente. O e-mail dele, o grandioso Garcia Renato. O assunto é Feliz 2017. Pra você também. Olá, Chorume Casters. Como foi a entrada de ano? Parece uma piadola aí, mas... Passaram bem, passaram bem? Bem. Vocês passaram bem? Passei. Foi bem, sim. Legal. Foi pra cima e pra baixo 3 vezes. Eu não muito. Quando acordei no dia 1/1/2017, fui até a cozinha para fazer meu café da manhã do sucesso, que é composto por ovos de galinha, cozidos e bacon de porco. Até aí, nada demais. Um belo café da manhã dos campeões. Eu gostei. Mas quando fui pegar água para cozinhar os ovos, um dos ovos que estava acima da mesa rolou até fora da mesa. Puta, mal presságio isso aí. É, cara. Já comendo. No dia primeiro. Exato. Espatifou-se no chão, no lugar da gêmea das claras. Tinha, de forma impressionante, um filhote de galináceo vivo. Um pintinho. Isso, piando feliz. Agora, Wesley Zop, imagina se eu cozinho com o pinto dentro. Tô imaginando. Que desgraça que ia ser se eu cozinho com o pinto dentro. Realmente, no primeiro dia do ano, hein? Pra começar o ano. Não, eu... Ainda bem que quebrou. Melhor. Que quebrou. Então, até que foi um bom presságio isso foi, aí. Foi, foi bem. Às vezes você perde um ovo, Gabriel Osmar. Achando que tudo na sua vida vai descambar. Mas não, às vezes aquele ovo tinha um pinto dentro. É. Pessoal, se nasce, eu viraria um Cerberus. O pinto deixei no lixo pra ver se ele ficava mesmo feliz. Ele morreu no mesmo dia. Mas claro, porra, o cara deu um peixoto. Mas ele conclui aqui, devia ser um pinto de um dia. Aqueles famosos pintos que só vivem um dia. Aqueles coloridos que dão em mercado, hein? Ah, porra, que negócio... Ah, aqui é a minha mãe de 30 anos. que são mais de 30 anos que estão fabricando agora. Depois, no dia 2 de 1 de 2017, também conhecido como hoje, bem, provavelmente no dia que ele escreveu o e-mail. Sim. Refletindo sobre essa saga cotidiana de tanto pensar em pinto, ovo e lixo, lembrei de vocês. Oh, gostei. Lembrei que no episódio do Choro Mosca, vocês disseram que é possível, muito embora não seja provável, participar de um episódio com vocês aí na sua cidade. Espero que seja Ribeirão Preto. Depende de onde ele mora. Se ele mora em Ribeirão Preto, é mais perto do Ribeirão Preto. Agora, se ele mora... No Paraná? É, é mais perto do Americano. É, então... Ah, e ele aqui então se candidata aí pra participar de um episódio. Então, quando você estiver disposto, infelizmente estamos em Americana, São Paulo, né? Estamos apenas 180 quilômetros de Ribeirão Preto. Não sabemos se amanhã ou não vamos mudar pra Ribeirão Preto, não sabemos. Quem sabe? Não sabemos, então... Mas... Ou vamos ter uma carreta e rodaremos o Brasil gravando o Choro. Puta que pariu! É isso! Caralho! Como a gente podia chamar essa carreta? Carreta do Chorume? Não sei se... Pra ficar girando no Brasil todo, assim, poderia ter um outro nome. Um objeto que gira. É, alguma coisa que gira. Mas carreta é peão. Não, peão não podia ser. Também. Carreta furacão. Puta que pariu! Registra esse nome. Registra Porra, pensei no negócio de uns caras dançando fantasiado aqui, uma ideia que eu tenho faz tempo também. Não, fala no ar agora. Não fala anota nada. Aí. Fala nada. Muito bem. Nesse período sabático de recessos e retrocesso do Chorume, percebi que vocês são muito bons no seu nicho e tive uma pequena centelha que lhes transmito agora. Eila, eu já tinha o desejo de lhes enviar todos os comentários que faço, de todos os podcasts que escuto uma vez por semana e de escrever uma mensagem só abordando todos os assuntos. Parece justo. Mas acho que seria meio maçante. Ao invés disso, vou mandar para vocês os comentários de podcast que não tem leituras de e-mails. Assim, posso pedir para que eles escutem o Chorume para ter o meu feedback. Eu acho plausível. Eu acho bom. Parece acho lícito. Coerente, coerente. Também achei. Eu ia perguntar se é uma boa ideia, mas além de presunçoso, sou prepotente, então lá vai. Então, daqui pra frente é um e-mail que ele mandou, que ele queria, gostaria de mandar para um podcast que não tem leitura de e-mails e comentários. Muito bem. Ele fala, olá Felipe e Marcelo, tudo bom? Sobre o assunto do último episódio, creio que a prerrogativa da isenção funcionalidade não seja o viés apropriado para tal objetivo. Nenhum crime deveria ser legalizado para que as ocorrências do mesmo diminuíssem. Oh, pesado isso aqui. Parece que é alguma liberação aí. Alguma liberação. Que era, eles defenderam a liberação de algo. Mas faz sentido até isso que ele fala. Por exemplo, você não vai falar, vou permitir o estupro. Que assim diminui. Porque assim as pessoas não vão querer estuprar. Tá, nesse exemplo parece lógico. Nesse exemplo parece lógico. Porém, quando você trata de drogas, e olha que eu sou o cara mais careta do mundo, a única droga que eu consumo é andar com Wesley Zop. E água com magnésio. Água com magnésio, isso. Mas consome em grande quantidade. Eu não sei o que foi falado no podcast, nem sei que podcast que é esse, mas é que às vezes as pessoas tratam o problema das drogas como uma guerra às drogas e não procura tratar o problema devidamente, porque às vezes é um problema mais social do que outra coisa. Sim, sim. Então, não sei. Não sei qual era o assunto. Não sei qual era o assunto. Mas vamos falar, você acha que devia liberar ou criminalizar o Chorume, Wesley Zoff? Liberar? Claro. Porque agora que é proibido pela Polícia Federal... É bom liberar. É bom liberar, mas o que é proibido é mais libera gostoso. O Chorume! Libera o Chorume! Ele fala... Creio que seja um assunto vencido, já que o cerne dele não está no planejamento familiar e nem na construção dos indivíduos à sociedade, seja uma questão econômica. O pleno planejamento familiar possibilita melhores estruturas para os núcleos e um aumento significativo do planejamento orçamentário. Então ele falou que se você planeja sua família, você vai conseguir planejar melhor seu orçamento, suas economias. Isso! Subsequência, uma população com menos dívidas, então se você sua família é menor, você vai ter menos dívidas, melhores níveis de educação, porque você vai conseguir sempre educar. Supostamente. É, né? Sempre supostamente, e melhores salários. Mas aí que eu trago a questão aqui. São todas essas coisas que trazem o planejamento familiar, ou o planejamento familiar traz todas essas coisas? Porque não adianta você chegar e falar pra um cara tipo Wesley Zop, que é demente, é filha da puta... é lunático, é desgraçado, e fala, ó, Wesley Zop, você tem aí que ter planejamento familiar. Você passa aqui pelo interior de cidade, toda cidade que eu vou tem uns 4, 5 Wesley Júnior. Que a mãe fala, não, não, o pai é lá da capital americana. Tem 3 anos e já formata PC, não entrega, mas formata. O pai é estudado, é técnico de informática lá em Americana. Mas quando o filho fizer 21 anos, ele falou que vai voltar pra criar o filho. Não é esse tipo de jeito que vai funcionar, não, então, uma dica dessa aí. Então, acho que toda uma via de duas mãos aí, não adianta ser... Uma coisa leva a outra? Uma coisa leva a outra, mas talvez. Mas a outra coisa não leva a uma. Não. É. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é e duas são. Ele fala aí, a consequência disso é a diminuição dos aglomerados subnormais e da mão de obra a baixo custo. Seria uma catástrofe aos interesses dos setores que dependem desse nível de mão de obra. Então, provavelmente, ele fala que menos pessoas, menos população, você vai ter aí mão de obra mais cara. Muito bem, ele fala abraços e sucesso. Pronto, os outros podcasts que tem uma leitura, eu vou mandar diretamente para eles. Ele fala muito grato por essa prestação de serviços. Jorumigos, abraços e sucesso. Então, foi um e-mail do Garcia. Um próximo e-mail, Wesley Zop. Meu não, eu não mandei. Não, o e-mail é de Nando Nico. Nando Nico? O assunto é... Nando Nico, qual o problema do... Parece nome de palhaço. Nando Nico, qual que é o seu nome? Doutor Nando Nico. Não parece? Nando Nico chegou. Nando Nico, pô. Tá tudo bem. Mas tudo bem. O assunto é, e se eu fosse mulher? Olá, rapazes, sou o 29 e o primeiro episódio que eu vi foi E se eu fosse mulher? Vou contar pra vocês meu dilema. Achei o podcast de vocês por acaso, por eu estar procurando algo no Google sobre esses e se. E achei interessante o tema do podcast de vocês, baixei e ouvi. Sobre o que ele tava procurando? Esse. Esse. Ah, tá. Porque o nome do episódio é E se eu fosse mulher. Ah, esse eu fosse mulher. Entendi. É foda falar com quem não é alfabetizado, né? Desculpa. Tudo bem. Ri bastante e vi que vocês leem e-mails dos ouvintes e respondem algumas perguntas. É verdade. Algumas muito pejorativas pro meu gosto. Concordo. Também concordo. Mas, de qualquer maneira, a atenção aos ouvintes é dada. Pô, muito obrigado, que bonito. Eu gostei. Vamos ao meu dilema. Tenho um filho de 24 anos que se declarou gay faz uns 5 anos. Foi um tapa na minha cara. E da minha mulher também. Não somos preconceituosos, mas nunca achamos que aconteceria na nossa família. Depois de muita conversa, superamos. Ótimo. Agora, no dia de ano novo, minha filha vem dizer que é bissexual. Parabéns. Ela tem 18 anos e quer combinar conosco de trazer a namorada dela aqui em casa. Minha mulher tá se descabelando todo dia com esse assunto e eu já não sei o que pensar. Acredito que o Zop, por ser o mais velho, também pense assim como nós. E gostaria de saber a resposta dele e de vocês dois também. O que podemos fazer nessa hora? Aguardo a resposta e agradeço desde já, Fernando Antônio Pereira, o famoso Nando e Nico. Muito bem. Muito bem. Eu compartilho desse nervosismo também. Eu acho que uma coisa que eles podem fazer é bolo de fubá com café. Isso não tem erro, acho que todo mundo gosta. O nervosismo é saber o que servir. Não, ele não falou, não sabe o que fazer? Se fizer um bolo de fubá em talagato. Mas e se for pra café? Janta? Isso é um café, mas não, se for pra janta? Pra janta? Eu acho que com arroz tropeiro, com feijãozinho, né, cara? Puta, isso daí é todo mundo gosta. Acho que... É difícil quem não goste. Mas eu... Não sei, eu posso estar errado, Wesley Zop, mas eu acho que às vezes a vida é uma coisa complicada, Wesley Zop. Isso é verdade. Às vezes a gente tenta viver a nossa vida projetando ela na vida de outras pessoas. E parece que elas não querem seguir o roteiro que você escreveu. É, né? Não, muitas vezes a pessoa fala, vou ser feliz se eu tiver uma namorada desse jeito, vou ser feliz se meus pais conseguirem isso. Agora que eu sou pai, eu fico projetando a vida da minha filha, falando, nossa, tomara que minha filha consiga fazer isso. E muitas vezes a gente baseia a nossa felicidade na felicidade que a gente projeta para os outros. Esquecendo que a vida é nossa e só a gente vai arcar com as escolhas que a gente faz. E a vida é da outra pessoa, tipo, exato, é da sua filha. Ela que escolhe o que fazer, né? Eu posso orientar, posso fazer o que eu quiser. Mas quem vai viver a vida dela é ela e eu vou viver a minha. Queira ou não, quando ela crescer, ela não vai querer saber mais de mim. Não, e uma eu... que você já vai estar morta há muito tempo. Tomara, se Deus quiser. Mas então a gente não pode basear nossa felicidade na projeção da vida dos outros, né? Concordo. Então, muitas vezes, pô, você aceitou tão bem seu filho, por mais que você tinha outra projeção pra ele, agora veja aceitar a sua filha também, fazer um belo bolo de fubá. Entalagato. É o melhor. Um arroz tropeiro. Feijãozinho. Que vai ficar pra janta, não vai lá só pra tomar café. Exato. Vai ficar pra janta. E um bife com salada de tomate, com aquele alinho em cima da salada de tomate, sabe? Oh, aquele lâminas, salzinho. Lâminas de alho. Até eu vou lá. O azeite. Chama a gente. A gente vai lá. Chama a gente. E, pô, trate bem as pessoas. E apresenta seu filho pra nós. Trate bem as pessoas e projete a sua felicidade mais no que você pode fazer por si. E, lógico, abraçar os seus filhos independente do que aconteça. É isso aí, cara. Isso aí. Você falou bem... Chorume também é o quê, Wesley Zop? É... poliglota. Total sentido. Por que não troglodita? também. Próximo e-mail aqui dela, Juliana Felipe. O assunto é Feliz Ano Novo. Pra você também. Ela fala, olá seus bolenheiros da minha boleia. Adorei o episódio, mas faltou vocês falarem da musa Sula Miranda. Ou Roberta Miranda, não sei, não lembro direito. Ah, era Sula Miranda, Sula Miranda, né? Sula Miranda, mas... as duas. É, se o caminhoneiro for ouvir Roberta Miranda também, dá não, bom. Bons clássicos. Sim, sim. 2017 agora, estou voltando e ouvindo os episódios atrasados. Apareceu no meu feed uns curtinhos com o nome de Chorumelas. Ainda não ouvi. Tenho uns desafios pra vocês. Copiei de algum lugar aqui, não lembro, mas vou falar mesmo assim. Tá, fala tudo aí. Bem, Juliana, você pode fazer o que você quiser aqui. Pra quem já fez sexo no ônibus... isso não é nada. Pra quem mandou nudes pro pai, já... Pena que não era eu. Mas seu pai tem celular agora, tem. Dá pra você fazer isso. Ah, o celular dele tem a tela muito grande, vou ficar parecendo que tem o pau pequeno. Então o desafio é... Vamos fazer uma rodada aqui, que são vários. Então, começando por Wesley Zop. Tá. Cagar a cada 10 dias ou 10 vezes por dia? Porra, a cada 10 dias? Ou 10 vezes por não, dia. Não, 10 vezes por dia. Óbvio, né? Já, claro, já faz, né? Não, mas pensou a cada 10 dias? Ué, cagar a cada 10 dias pode ser uma benção. Não, mas pensou a... Não, não, imagina o tolete que vai ser do seu corpo. Não, mas eu tô falando, cagar 10 quilos. Você não tem necessidade de cagar. Não. Só não, ali não juntando. Não existe isso, cara. Talvez você não consiga cagar. Isso só que se você transpirar merda. Ou não comer, né? É, sei lá. Ou não come mais nada. Próxima pergunta para mim. Comer uma barata ou dar o cu pro Kid Bengala? Ah, barata. Uma só, fácil. Eu já devo ter comido isso. Dormindo, né? Não, o pessoal fala no que meio no, de lanche, é, o pessoal fala que no chocolate tem resto de barata. Então, cara, foda-se, barata. Não, o mais impressionante é que existe uma porcentagem que é permitida por lei de cocô de rato no chocolate. É, então. Você acha que barata, você é então, louco, cara? Agora, quero ver se tem essa lei de quantidade de cu que você tem que dar pro Kid Bengala. Não tem. Não, talvez é um só, porque depois você não vai ter mais. Eu vou ficar na lei, então. Você entrega já. Já fica sem. Vamos lá. Gabriel Asbaixo para o Zop ou o convidado? Lembrando que hoje temos dois convidados que... estão se chupando, inclusive. Mas dá, tá. O Zop ou o convidado? Convidado. Não, os convidados. Tudo bem. Ah. Eles são mais limpos mesmo. Wesley Zop. Não tem 3 centímetros de esmega. Fala que pau grosso. Olha que pau grosso. A primeira beiçada fina, né? É uma vela. Parece que tá chupando uma vela. Que gosto de magnésio. Wesley Zop, um ano sem gozar ou um ano sem gravar podcast? Um ano sem gravar podcast. Porra, você! Ah, seu traidor, filha da puta! Olha a comparação. Não, vamos, fala isso, por isso... Que é um ano quando você estiver sem gozar. É. Por isso já está rumo a um ano. Exato. Ai, para mim, ser cego ou ser cego ou surdo... Porra. Lembrando que o pior cego é o surdo. Não, o pior cego é aquele que não quer ver. É o surdo. Porra, ser cego ou ser surdo? Surdo você talvez não conseguiria mais gravar podcast. É surdo. Gabriel Asbar, bater o dedinho ou morder a língua? Bateu o dedinho, não. Bateu o dedinho. Não, não, porque morder a língua é triste, é ruim, cara, pra caramba. E quando corta ainda, você fica, porra. É. E eu não lambo nenhuma buceta com o dedinho, né? É, e dedo você tem vários, né? Eu tenho dois dedinhos, eu lambo língua, eu tenho uma só. Ter, Wesley Zop, ter um carro velho ou ter AIDS? É igual a vida dele. Mas você tem os dois, então não, vamos passar aí. Mas que não, não, não, peraí. É que tem, ó, tem uma pegadinha nessa pergunta aí. É que AIDS você consegue passar pra frente. Agora o carro velho não. E aí? Entendeu? Eu vou ficar com o carro velho, porque é o que eu já tenho. Então, o AIDS eu não fiz exame. Então ela manda beijos pros convidados, pra nós manda uma dedada. Muito obrigado. Gostei. Adorei, adorei. Próximo e-mail dela, a Bárbara Luca, conhecida como Bárbara Louca também. O assunto é Chorumelas. Boa noite, crionços. Passei só pra dizer que esse Chorumelas é muito bom e vocês são dementes. Obrigado, eu gostei. Obrigado. É, falando sério, gente, são poucos os podcasts que pensam e dão atenção pro público igual vocês fazem. E não digo só pela interação nas redes sociais, não. Falo também por pensar em um quadro de férias enquanto vocês poderiam parar e voltar só no dia 22. Isso é verdade. A gente é muito altruísta, né? Vou voltar quando bem quiser. É, exato, exato. E como vocês sempre dizem, vocês fazem do jeito que vocês querem, afinal o podcast é nosso, né? Sim. É, exatamente. Mas a gente deixa alguns ouvintes aí fazerem o quê? Opinarem. Não que a gente vá seguir. Não, não, não, mas deixa opinar. Ué, porque falar até papagaio fala, né? Mas, sim, é verdade. Ela até fala... minha tia muda. Muito obrigada por serem quem são. Porra, acho que ninguém nunca me agradeceu por eu isso. Eu também, né? Acho que não. Parabéns, ó, muito obrigado por você ser quem você é, cara. Isso é complexo. E sem ironia. Todo mundo falando, você poderia ser... tanto igual outra pessoa, né? Você poderia igual ser seu primo, né, cara? Neurocirurgião. Neurocirurgião, irmão de sucesso. Cara que tá construindo um exoesqueleto aí pra pessoas com paralisia. Você tá fazendo o quê? É um desempregado que grava podcast. Não, mas espera aí. Não, e alguém tem coragem de falar pra mim. Parabéns por você ser quem você é, cara. Obrigado. Obrigado. É, que é melhor do que parabéns. Não, não, mas explica por quê. Porque você tem que ter uma referência ruim na vida. Então, obrigado por vocês serem quem são, que a gente pode servir de mau exemplo. Pode ser isso? Ah, pode ser, pode ser. Que tem mais explicação. Então, depois dessa maravilhosa leitura de e-mails, onde o nosso casal Danilo e Rafael ficaram enamorando-se aqui de forma uma afetiva. É... Isso é bom, que se incomoda, hein? Não, bonito não, de não. Se ver, bonito. Eu fiquei de pau duro. Por que vocês ficaram se tocando aí também, olhando, né? Eu fiquei... Faz parte da gravação. Exato. É agora o momento dele brilhar, o momento onde Gabriel Asbar vai falar... O que, Gabriel Asbar? O tema desse episódio... O tema desse episódio é... Na trave! Na trave! Eu queria fazer uma observação que eu achei um tema muito específico. Eu não sei porque que a gente vai ficar falando de vezes que a gente jogou futebol e chutou a bola na trave. Acho meio besta. É bem específico. Mas ok, né? Vambora, não, né? A gente pode mudar aqui. Então aqui na hora. Wesley Zop, vem de um novo, uma nova modalidade aí pra na trave, então. Na trave pode ser o quê, então, Danilo? Você que é uma pessoa muito exigente, né, com as coisas. Pode ser aquelas situações que você escapou muito, foi por pouco, foi quase que aconteceu com você e que te frustrou ou te aliviou. Sim, porque às vezes uma bolada melhor, na trave, hein? Uma bolada na trave pode ser uma coisa feliz. Quando você tá no banheiro masculino e vai tomar... aquela enquadrada do seu amigo policial, e ele vai te dar uma cabeçada ali, pá, pega na trave, ou seja, na borda do cu, você fica aliviado. É, opa, não entrou, é, não entrou. Não, entrou. É, pode ser. Pode ser frustração, né? Pode ser a frustração, muitas vezes, quando você vai, é o policial. Ah, sim. E vai encabeçar um gol no ângulo e bate na trave. Dá aquela dobrada de pau. Dá aquela dobrada, dá aquela, até o famoso portãozinho de bardalhoca ali, que te impede, ricocheteia, vai na tua cara ali, um pouco de bosta. Aí é normal. Aí é frustrante também. É frustrante. Então, na trave, se é contra o seu time, você fica feliz. Agora, se é a favor do seu time, você fica chateado. É. Então, é às vezes que você quase meteu aquele gol no ângulo, mas é às vezes que você quase tomou aquele gol no ângulo, o seu goleiro estava ajeitando as meias, mas estava ali o principal defensor do seu time. A trave. Então vamos para esse episódio que promete ser sensacional, falando das vezes que metemos ou tomamos uma bolada na trave. Ai, Beto Jamaica! Então vamos lá, primeiramente, aqui como é o praxe. De praxe, como é a classiqueira desse belíssimo podcast, a primeira na trave, quem conta ele, o cara aí que esteve lá na Arca de Noé. Tio Suquita. E entrou por engano, né? O Noé achou que ele era um animal de outra espécie. Sim. Ali. Chama esse tal de... Um babuíno, né? Tava com a bunda de fora. Chama esse... espécie chama, Wesley aí. Chama Wesley. Aquela espécie ali que já tá copulando antes da hora. Mas era só o Zop. Consigo mesmo, né? Ele se reproduz sozinho, enfiando o dedo no toba. Mal sabia ele que ele era a serpente que expulsou Adão e Eva do paraíso, né? Vestido de serpente, de celeste, eu tava de celeste. Vai, seu nojento, comece aí. Certa vez, quero que você perceba o drama quando eu comecei, certa vez. Eu imagino pelo certa vez que foi o quê? Um outono de 77, isso. Tá com um cara meio, um dia meio acinzentado. Verão de 73. Na trava, hein? Mas não chovia nem fazia sol? Tava menos, mas ainda era verão. Sim, okay. A gente tem uma ética, existe uma ética entre amigos que você não pode... Existe? Que você não pode sair com a irmã do cara. Detalhe, isso Wesley Zop está teorizando, porque ele não tem amigos, então ele acredita... Sim, ou tem dois, né? Ou pensa que tem dois. Eu imagino que seja assim entre amigos. Vocês têm irmãs? Eu tenho. Então você pode cobrar isso dele agora. Na verdade, a gente tem que descrever essa ética Wesley. Então, vamos ver se é real. Então, em certa vez, fui antiético. Só essa vez, descreva, hein? O Douglas sempre fala uma coisa que é a mais pura verdade. O Wesley é um baita de um cuzão. Conta história de cuzão, velho. Ele é um canalha. Fui sair com ela, passei na casa dela, vou buscá-la e tal. Daí, normal, você fala assim, pô, tu não vou querer já... Nossa. Comer! Eu não ia falar essas palavras. Vou chegar a meter na rola, é isso que você não pensa. Exato. Eu não vou entregar em casa, bonitinha, vou só comer um lanche. Sem descabaçar! É isso. Quem dera. O cozinha tá liberado. Mas abriu a porta. Descabaçar o quê? Ele ou... Aí, não tem uma criança. Sim, buraco falou buraco. Irmão, entendi irmão. Não era irmão? Pode ser, pois, mas hein? Nesse dia o não cara, foi. O cara foi abrir a porta do carro pro menino igual a anta ali, né? Já deu aquele enrolado ali na maçaneta. Pau de tamanduá, o pau de tamanduá. Pau de tamanduá. Mas porque tá cheio de formiga, né? É porque é doce. Quem dera fosse. Vamos lá. Então. Daí a gente saiu, foi comer um lanche, pá. Daí eu falei, puta, não vou. Que lanche você comeu? Ah, eu não vou lembrar, mas provavelmente o maior que tiver. Não, tudo bem. Daí na hora que eu cheguei, eu entreguei, ela falou assim, hoje não vai rolar, né, da gente transar. Nossa. Eu falei, ué, mas tinha essa possibilidade, pensei, né, mas posso fazer a fuga da Lula, né? descreve. Chupisco. Uma laranjada. Um molhagrão. Posso fazer um molhagrão. Uma chupeta, vamos fazer chupetinha. Sim, sim. Um blowjob. Um beijo. Um beijola. Sim. Daí você não nega, cara. Não, isso daí... Um copo d'água e boquete você não nega e... Ou não deveria, né? Não deveria. Daí tudo bem, tal. Vez lá o chupisco, 2 segundos, acabou, pá. Você é uma máquina. Ah, eu demoro. Era jovem. É um reprodutor, né? Daí entrou, daí depois, durante essa semana, o irmão dela veio falar, putz, cara, tô triste com a minha irmã. Eu falei, claro, que é por minha causa. Nossa, minha irmã anda chupando desconhecido. Descobri uma pereba na boca. Ele entrou feito tomar um rá em casa. Descobri que minha irmã... faz chupeta na porta de casa e depois vem me beijar no rosto. Cara, você nunca viu? Tá com a boca tudo mordida de... Onde tá mandando? Nossa, minha irmã é uma chupeteira. Não, cara, desculpa, antes fosse. Mas eu fiquei pensando que ele ia falar isso, né? Que eu dei mancada. Ele, minha irmã tá com AIDS. Nossa. Eu falei, e eu nessa época não era uma pessoa prevenida. Vou falar bem a verdade pra você. Sim, porque se eu começo, andava de moto sem capacete. Era loucão, cara. Era loucão. Mas vamos dizer pro ouvinte entender que você era um cara que toda vez que ia jogar futebol, escolhi o time sem camisa. Exatamente isso. É isso. Eu saía na chuva sem galocha, sem capa de chuva. Escolhi o time sem camisinha. Né? Exato. Então, foi na trave que eu não peguei AIDS dessa vez. Na trave! Dessa vez, porque... Se você tivesse comido ela, o episódio não chamaria na trave, você chamaria no pelo! É verdade. É, muito bem. Cara, então, infelizmente não foi dessa vez. Infelizmente não. Felizmente pra mim, infelizmente pra vocês. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer saindo daqui é ir fazer o exame, né? Porque agora é melhor estar prevenido. Tá no mesmo ambiente que o Wesley. Só de estar na mesma sala. Eu achei que ele ia falar, a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é fazer um sexo no pelo. Me deu tesão. Na hora do almoço. Na hora do almoço. Sexo no pelo, mano. Olha a Lula fugindo aqui, Wesley. Olha a Lula. Opa. Pega a Lula, Wesley. Pega a Lula. Pega com a boca, vai. Pega com a boca. Pega com a boca. Muito bem. Gabriel Osmar, você se recorda aí de alguma história aí que você meteu ou foi metido na trave? Olha, pra quebrar essa história do Wesley, eu tenho uma história na trave, mas foi de outra forma que a bola bateu porque na trave. Porque cada jogo é um jogo. Cada jogo treino é um treino, jogo é jogo e vice-versa. O que você diria de um cara que tava ali andando? Andando aonde? Numa cidade que ele mora, não? Uma cidade que longe. Ele não mora, então. Longe de onde ele mora. De cidade. Longe de onde ele mora. Talvez no mesmo país? Não. Talvez em outro país. Nossa. Um país que ele não mora. Que ele não mora. São duas opções de país. Sim. Um cara que estava andando em Roma. Ah, você é um filho da puta, né? E veio ostentar aqui agora. O cara quer falar que foi pra Roma. Todo podcast, ele veio. Ele acha um jeito. Ele, ó, fiquei 20 dias na Itália, não sei o que lá. Tá. É o Vaticano e o checklist. Uma bosta de piada. O Papa tentou me comer. Filha da... Vai, conta essa Mas, enfim, história, maldito aí. Estava andando por Roma e tal, fazendo nosso turismo, eu e meu irmão, eis que me dá uma vontade de cagar. Mas tem banheiros em Roma. Qual é a parte da trave que você não então, entendeu? Vamos aí, lá, aí que vem a história. Cagou na borda do vaso, né? Mirei no ângulo. Pelo lado. Tu foi cagar, a tampa caiu. Aquela cortada, não. É possível. É possível, é possível. Tá. Mas o problema é que na Itália, em modo geral, não tem banheiro público. Não tem. Tem banheiro público, cara. Você tem que entrar na casa de alguém, tudo bem. Você tem que se fuder. Você tem que se fuder. Aproveita que é um país de primeiro mundo, segurança top de qualidade, as pessoas não trancam a porta, você invade uma casa e caga lá. Talvez eles vão começar a trancar. Não, mas você já cagou. Mas já cagou. Você já mas eis que a gente começa a andar pra todo lado procurando ou um banheiro público, que é quase impossível ele achar. Não, pelo jeito que você falou, era impossível. Você falou que não tem. Então. Ou alguém pra fazer chuva negra. Exato. É, não tem. Ou então um lugar menos público, cheio. Menos público. Pra eu me cagar na calça, né? Sim. Porque não ia ter. Às vezes você opta por essa opção. Eu falo, não consigo, vou cagar na calça. É uma alternativa, cara. Torcer pra não ser diarreia. A gente pode usar sacolinha, velho. Não, mas às vezes você não quer que a pessoa perceba que você está cagando em público. Então e aí você caga na calça e fica todo cagado. Ué, mas anda feito um lorde. Você não anda todo cagado, né? Vai pro metrô. Igual paniquete, né? Vai pro metrô. Ainda reclama. Cheiro de bosta. É cheiro de merda. Mas chacoalha a mão, sim. Chacoalha a mão. Pra dar drama. Cheio de merda. Cheio de merda na mão. Mas chacoalha pra tacar nos outros. Então vamos partir do princípio que em Roma, pelo menos. Não vamos falar na Itália inteira. É, mas é na maioria das cidades. Não. No raio que você tava. Conhecedor, é. No raio que você tava em Roma. Roma não tinha banheiros públicos pra você se deleitar. Não. E daí, qual é a opção? Vamos lá. Você, então, já sentia a moreia ali, colocando a cabecinha... Gostaria. Tava o batonzinho na cueca. O charutão tava no beiço já. Isso estaria leve. Não. Isso estaria leve. Digamos que tinha um mendigo. Vamos dizer que o rabo do Goku já estava na mostra. Tava. E eu tava olhando a lua. ele ia sair. Ele ia virar gorila. Era uma coisa incontrolável, sim, entendeu? Sim. Só que estávamos hospedados num hostel que ficava a 20 quilômetros de onde a gente estava. Não dava pra voltar. A pé não. É, mochila jato talvez. E depois de andar quase 45 minutos... Cara, com vontade de cagar, você é um herói, cara. Eu tinha me cagado, eu tinha opção pra mim. Eu já se cagava, já tava certo. Dois minutos eu vi, vou me cagar, vai. Segurando todo e qualquer peidinho inocente, porque você sabe que ele abriu a porta, né? Você olhou no olho mágico ali. Cara, a vontade de cagar é como você tá segurando aquela granada só com o pino, tá ligado? O pino 10, um peido pode tirar o pino da granada e tudo explodir ali, cara. Tem razão. Tem uma entrega na sua porta, tá tocando a campainha, se você olhou ali já era. Você tem que receber, né? Eis que achei uma coisa mágica. Uma coisa mágica chamada McDonald's. Já existia. Já existe faz porém, tempo. Sempre existiu. É, desde o início da humanidade. Não sei. Não, sim. Jesus. Sim. Comeu no já McDonald's. Existia. Né? Porém, lá existia um banheiro que eu podia usar. Ô, filha McDonald's costuma ter banheiro também. Sim, exclusivo. Sim. Eu achei que depois de eu ter usado, teria virado o Subway, porque eu fiz um de 30 centímetros. Mas não foi o caso. E depois... Mas o lanche lá continua sendo uma merda. Sim. Sim. Ali na hora do alívio, eu cheguei no banheiro, tinha duas cabines. Aí eu falei, puta... Vou abri a duas, primeira, né? Vou cagar nas duas. Vou cagar no meio. Tenho dois. E agora? Na dúvida, sobe e caga ali, ó. Caga na divisória. Na parede ali. Abri a primeira cabine, cara. A porra do assento tava arrancada ali do lugar. E tinha uma merda. Mas seguindo o pé do vaso, cara. Fazendo um L. Assim, ela contornava. Contornava o pé do vaso. Eu falei, puta. Era uma tiara na privada ali. Eu falei, mas tem que ser muito filha da puta pra fazer um negócio desse, cara. Com certeza não é italiano, senão ia estar muito bem, um design mais bonito, ia perfumado. Ia ter molho de tomate, sim, mussarela, provavelmente. Aí eu tive que esperar o cara do lado terminar. Mas você já era um vitorioso. Já tava. Pra usar, mas quando eu fui descer a calça, eu senti que quase que deu uma penteada ali, que já tava balangando. Já, né? Quase a bosta bateu e fez um L naquela privada. E caiu em forma de tiara. E seria. E porra, né? Italiano mesmo, né? E seria a maior frustração da minha vida, porque você andar quase 45 minutos segurando uma bosta pra não cagar na calça. E quando você tá ali em cima do vaso cagando na calça. Então o Natrás! Foi você ter quase se cagado. Quase em Roma. Pô, eu não tenho histórias que eu quase me caguei. Não em Roma, né? Não. Eu tenho histórias que eu me caguei. Mas quase não. Então você quase não se cagou. É, poderia ser assim. Já que estamos contando histórias de passeio em cidades, eu vou contar uma também, já depois os nossos queridos convidados vão poder ficar à vontade. A gente tá bem. Imagine um rapaz caminhando numa cidade que é a sua. Na minha cidade, o cara então tá caminhando. Então você mora lá. Ah, então existe realmente essa opção. Sim. Então eu caminhava ali pela cidade onde eu morava. Estava indo trabalhar. Sabe aquele dia que a sua vida funciona como uma engrenagem completamente conectada? Você se... Não pode falhar uma. Não pode falhar 10 segundos que tudo vai desandar. De gringola toda. Exato. Tá ali no relógio suíço. Exato, né? Exato. Cheio de buracos, com gosto de queijo. E canivete. O que que acontece? Eu estava indo trabalhar para pegar o ônibus quando eu aprendo uma coisa. É uma história curta, mas uma história rápida. Quando eu aprendo a nunca passar por cima de um bueiro. O bueiro é aqueles bueiro redondo. Descreva o bueiro. Não, bueiro. A tampa do bueiro. Aquelas tampas de bueiro que fica na calçada mesmo, de vez em quando você... Boca de lobo? Boca de lobo. Não, boca de lobo não. Não, é uma... Aquele que não é o acesso de inspeção. Mas é na rua. Mas é no meio da rua, né? Não, mas tem lugares americanos... Qual cidade você se mora? Americana. Tem lugares que tem na calçada. O passando ali, eu obviamente penso na segurança desse Brasil. Sim. Penso que aqui não vai ter problema. Não, não. Aqui não tem problemas. Não. Aqui não tem. Nunca vi. Problema nenhum. Tem você, né? Exato. Aqui não é Roma, aqui não tem banheiro público, não, cara. Ou melhor, aqui tem. É, aqui tem, exato. Aqui país. E aqui o povo não caga em Thiago, hein? Exato. Essa habilidade aí. Pô, porque se o cara vai cagar zoado, caga na parede, cara. Deixa o vaso ali pros outros usarem normal. Respirar é uma questão de respeito, não, é uma questão de cidadania. E eu ando com mochila, então eu tava com uma mochila meio cheia, assim. A jato? Não, infelizmente tá. Não. Mas uma mochila cheia de coisas que parecia o casco da tartaruga ninja ali, o casco do Mestre Kami. Mestre Kami. Exato. E daí, então, eu tava andando, quando eu piso nesse bueiro, a tampa vira e eu caio dentro ali do esgoto, cara. Então não foi na trave. Não, foi na trave não. Por quê? Porque a bolsa me segurou, me entalou, aí eu não ia até o fundo. Fiquei ali só com a bolsa, os ombros e a cabeça de fora. Deu uma chuchadinha assim. Deu uma chuchadinha. Que pariu. Deu uma meladinha assim. Eu queria agradecer. Molhou o biscoito. Queria agradecer o Danilo por falar que tem água ali. Não tem água ali, só tem dejetos. Mas deu uma chuchadinha no líquido que tava ali. Dos dejetos. Então, na hora que eu levo. Aí, nesse dia nasceu o chorume. Então, fiquei ali, dei uma rebolada. Uma salsichada, saí, a minha mulher cascando o bico da minha cara, obviamente. E não tirou foto? Não. Ai, que filha. Tirou foto, depois deu todo sujo. Não vou falar merda, né? Não é merda somente, dejetos. Ah, então não deu só uma chuchadinha, né? Foi mais que uma chuchadinha. Toda minha roupa, meu sapato, minha calça, foi até embora. Até que nível do seu corpo sujou? Então, até... Até a teta. Os meus mamilos ainda são chupáveis, se é o que você quer saber. Você é um cara todo que se preocupa resto, com os mamilos. Todo o resto talvez se encontre dejetos. Então você não sabe o que é uma chupeta, não, né? Não, há muito tempo, porque eu já era casado há muito tempo. Já não tinha mesmo. Já não perdi muita coisa. Será que é por isso que ele tem dois pênis, então? Talvez. A reação química ali. Não, são dois pênis, é um pênis só e tem duas cabeças. É uma bifurcação ali. É uma hidra. Então eu caí ali, eu quase fui até o fundo, mas... Travei ali, graças à mochilinha, graças aos ensinamentos de Mestre Kami. Só dei aquela poteada de quase corpo inteiro. Eu quero acreditar que não respingou nada na minha boca. Eu quero acreditar nisso. Prefiro que vá isso pro ar, mas não tenho certeza, não. Porque na hora ali é cheiro, você não sabe se é cheiro, se é gosto, né? Você não sabe. Isso é prazer, né? É, cara. Você não ouvindo a risada da sua esposa, né? Então você é só ódio de existir. Sabe quando você tem raiva da sua existência? Foi ali, cara. Você tava de tênis? Eu tava de bota, mas eu perdi Nossa, tudo. Nossa, bota, tudo. Meu. Bota? Peraí, dá pra quita. Fala qual bota que você tava aqui. Fez aquela piscininha dela. Com shortinho, calcinha, não, né? Tava todo... Sainha curta, aquele short saia, perdi tudo. Tirou os dois bagre do bolso. Perdi tudo que eu tinha e foi isso. Foi dali pro lixo. Inclusive a dignidade, a dignidade ficou ali. Banho de duas horas, cara, mas foi na trave! Não mergulhei de cabeça. Mas é que faltou um reflexo seu de pular na hora ali. Cara, não tem isso, reflexo. Não. Pra quem tá vendo de fora... Você é o ninja! Pra quem tá vendo de fora, tem. Pesando 130 quilos, você acha que... Você, opa! Tô no Super Mario, tô no Super Mario. Ah, eu com 130 quilos, eu molhei o pé, filha da puta. E entalar na barriga, né? A bunda... No joelho, só ia as pernas. Exato. Só canela. Quando alguém tá contando alguma coisa triste, tipo o Zop, fala, puta, mas naquele momento eu perdi o chão. Mas por que você não pulou, cara? Claro, porra! Não, meu avô, sei lá, teve parada respiratória. Aqui, ó, bombando o peito dele aí, cara. Por que você não pulou? Ele mesmo podia ter se bombado. Então, porra! Então, Wesley, tem uma coisa triste de contar. Minha irmã tem AIDS. Por que você não pulou? Ainda bem que eu pulei nela. A Lula fugiu. Ainda bem que eu não comi. Ainda bem que a Lula pulou. Ainda bem que a Lula... Pá! o chorume, não. É meu pipi. Deixa eu contextualizar. Por favor. Eu sou enfermeiro. Então... Não, sim, mas não acho que não é culpa sua. Não, não, mas do que você trabalha? Não, não a sua fantasia sexual. É, sim. Enfermeiro sexy. A gente notou que é enfermeiro pela sainha branca. Porra, curta, velho, desculpa se eu vim depois do plantão. Mas enfim. Tava lá eu abrindo um pré-natal. E aí foi o casal. Esse foi atípico, porque o casal nunca vai, né? Só vai a mulher. Ah. Aí foi o casal lá. Só o homem não então dá. Você não pode dar em cima da mulher, não, né? Mas filha da puta. Entender, mas você vai entender que pode. Ah, tá. E aí, tava lá fazendo, e aí uma das perguntas que eu preciso fazer é: quando foi sua primeira relação sexual? Quando foi a primeira? É só pra zoar. Não, pra... quando? Que eu preciso saber. E aí eu perguntei quando era a primeira relação sexual da mulher, né? Quando ela tinha tido a primeira relação sexual. E aí ela começou a dar risada. Eu falei, porra, velho. Ficou constrangida, né? O marido começou a dar risada também. Eu falei, porra, alguma coisa tem nessa brincadeira aí, né? E a mulher tinha, acho que uns 33 anos, assim. E eles iam casar depois de 2 meses, alguma coisa assim. E aí ela falou que não teve relação sexual. Eu falei, porra, é Marinha, velho. Deve ser Marinha. Não é possível. E aí, por que que é na trave? Porque os dois... Você explicou que era uma relação sexual? Expliquei, claro. Relação sexual é quando vocês mete, caralho! Isso! Paga lixana, bate-estada! É! E vai até o fundo, né? Mas tem... Goza dentro! Tem que ir até o fundo, mas vocês vão entender por quê. Ah. E aí eu descobri que não teve penetração. No... Foi, não, só, foi só a chuchadinha, assim, ó. Só um negócio na portinha, só na... Só uma enfiadinha de pica. Só uma enfiadinha, não, mas... Ah. Só uma abastecida. Ainda. Pior, ou seja, a mulher tinha 33 anos, era pseudo-virgem. Pseudo-virgem, porque já tinha colocado na portinha, Ficou grávida, e o pior, ela perdeu a virgindade no Papa Nicolau. Mas enfim, e aí foi na trave por quê? Porque o cara não comeu e o Papa Nicolau comeu, entendeu? Puta, deve ser frustrante. É filha do Nicolau, então. Não, o que é frustrante nisso? É que o cara não comeu e a filha da puta engravidou, cara. Não, e do Papa Nicolau ainda, velho. Nossa, cara. Porque devia estar ali ainda, ó, a esmorgada. Tava por ali, na hora de fazer o Papa Nicolau, aí quem colocou lá dentro, né? Pô, isso não, isso foi chato. Mas foi na trave, mas foi na trave, hein? Mal. Foi. O cara, ele bom, tinha... pelo menos não é só com ele. Ele tinha potencial. Ele tinha tudo pra meter o gol no ângulo, sair com o filho, dancinha do Bebeto, cara, mas não... Não, o cara chutou a bola, encobriu o goleiro, daí tava entrando na linha do gol, Nicolau vai e faz o gol. E daí fica com outra bola ainda, Comemorou, deu tapa na cara do cara. Filha da... Esse gol é meu, porra! Eu sou melhor aqui! Eu sou foda! Nicolau Bandeirinha, claro. Todo mundo sabe. Só pra contextualizar, né? E aí? Vamos lá. A minha história, a primeira que eu separei aqui, é uma história de faculdade, né? História de faculdade é bom, hein? E melhor ainda. Orgia. Então vamos lá, vai. Primeiro ano é aquele ano que você tá com os hormônios à flor da pele, né? Você tá querendo... descobrir, tá como aprendendo a ler ali, tá vendo umas revistinhas pornô. É. Desde a sétima série, né? Gastando R$700 em xerox, tesão. Aquela vida. Não tem tesão marquesa. Exato. E aí, enfim, um dia fui num barzinho lá, no famoso Star Clean, pra quem é da Unicamp. E estávamos lá bebendo, tava com amigos da minha turma, alguns de outra turma, e aí tinha um amigo meu que ele ficava com uma menina que era vizinha da kitnet dele. Muito bem. Muito e bem. Aí, enfim, tava todo mundo lá, pá, bebendo. E aí, você estava bebendo o quê, Danilo? Cerveja, Brahma. O que, que você tinha na boca, hein? Além da cerveja. Além da cerveja? Enfim, todo mundo, o grau começando a subir, o pessoal ficando animado, pá. E aí, enfim, eu reparei que a menina tava meio... dando uma moralzinha pra mim, né? E eu como... Não, acho que não. E você, talarico, filha da puta! Eu achei! Não era namorar... Não, pera aí, pra contextualizar... E a ética? Olha a ética, eu estava fazendo vingança. Nunca garfe uma marmita do outro, cara. Esse cara... Danilo, calma, tem uma maleta de R$6.000 aí, você quer continuar contando essa história ou você quer ir embora com esse dinheiro? Pera aí, Pense bem, cara, são sua moral. Reais, cara, seu chefe ouvindo essa história. Mas dinheiro de banco imobiliário, acho que não é, não vale. Mas vale no banco imobiliário. Não, mas quando, toda vez que você for jogar, você pode usar ele. É, ué. Eu vou ficar com a maleta, então. Tchau. Melhor assim. Próxima história. Não, acabou. Mas vamos não, supor, vamos supor que... Vai. Amigo meu, agora a história de um amigo meu, no mesmo bar. Amigo, vamos supor que você também tem um amigo talarico de merda, filha da puta. Que garfa, marmita e bate a carteira dos outros. Não, calma lá, gente. Vamos esperar até o fim pra tirar a conclusão. Tudo bem, depois... Não sejam precipitados. Depois vamos julgar. Afia a faca já. Vamos lá, primeiro, não namorava a menina, tava só ficando eventualmente. Tá. Essa mina que isso é o que ele fala pra ele, né? Na mente dele. Não, mas não era namorada. Não, usava aliança de noivado, mas acho que é besteira isso. É bobagem. Aquele ensaio que eles tiraram vestido de noivo. Assim, ensaio. Acho que foi só um fetiche. Sim. Acredito que sim. Enfim, estava lá no bar e a menina estava dando a moralzinha. Enfim, eu estava, por enquanto, de boa, né? Eu tenho um código de ética de não fazer nada com mulher de amigo. Mas ela estava muito provocando, mexendo e tal. E eu vi que ele estava começando a ficar meio incomodado, mas... Fiquei meio na minha, só jogando um verdezinho, mas de leve. E a noite foi passando. Nossa, que cristalizado. Finesse, que cristalizado esse código de ética dele, cara. Uma coisa que muito legal. Mas ouve só. Cara, ele terminou. Ele terminou com a namorada dele por MSN e ela era paraplégica. Então eu tava fazendo. Mas ela conseguiu, talvez, porra, não tinha ela ética. Talvez uma vingança ética. Mas enfim, tá, continue. E a noite foi passando e, enfim, o pessoal ficando bem bêbado. Só um minuto, detalhe, as coisas que ele conta na mente dele vão fazer sentido. Não, eu tinha um código de ética, mas... O cara terminou com a ex-namorada. Paraplégica. Vai pro MSN. Tudo bem, vai, Danilo, vai. Vamos supor que essa história tem um sentido, vai. Então, daí, o pessoal ficando bêbado, de repente, uma festa do lado do bar, assim. E aí, festa de república ou... Cara, festa? Era uma festa no meio de um terreno baldio, mas tava rolando uma festança lá. Festa do Chico Navalha. Ele mesmo. E aí eu queria ir na festa, e eu botando fogo pra galera aí, e ela, não, vamos. No fim, sobrou só eu, ela e o cara. E ela ficou mexendo com a gente e tal, e a gente... Com a gente quem? Vocês? Nós dois. Ah, tá. E aí a gente... Fazendo um esqui, pra quem não entendeu. Não é esquiada. Wesley, não precisa demonstrar aí nos amigos, por favor. Mas pra vocês entenderem. Enfim, estávamos indo e ela foi abraçada no meio da gente, ela apertando nossa bunda e falando, nossa, tesão, não sei o que lá. E eu só dando corda, jogando lenha na fogueira e eu vendo que o cara tava incomodado. De repente ela falou, não, eu quero ir pra casa com vocês. Eu, caralho, eu não tô acreditando nisso. Que coisa louca. Primeiro ano de faculdade, American Pie mesmo. Já vai começar com homenagem ruim, né? É bom em duas vezes. Não é homenagem ruim, homenagem negativa, gente. Negativa. Não, mas vocês sabem que nesse tipo de homenagem existe o código de ética. Nunca olhe por mais de 2 segundos no olho do seu amigo. Enfim, a gente foi indo pra festa, o cara cada vez mais incomodado, assim. Exato. E começou a doer meu coração, assim. Deu pensando nele. Eu falei, cara, vamos pegar uma cerveja ali do lado? Aí chamei ele e falei, cara, você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Ele, ah, não sei. Eu falei, cara, você tá entendendo o que vai acontecer? Eu a amo. Ele falou... e ele, meu, visivelmente incomodado, mostrando aliança, foto do filho. Porra, velho! Eu falei, cara, esquece esse porra, velho. Esse aí você faz outra. Enfim, inclusive comigo, né? Filho é a vida inteira, velho. Homenagem esquece, um dia. Esquece esse merda paralítico. Fala que você não é mais pai dele por MSN. Assim ele não pode correr atrás de você. Mas enfim, né? O bom amigo. Eu olhei pra ele e falei, cara, não, sério, você quer ir embora com ela? Ele falou, ah, não, eu quero sim. Eu falei, não, beleza, então. Que eu também quero, vamos ver aí, vamos decidir. Aí vamos decidir na mesa dessa briga de faca. Dois, deu um soco na barriga dele, peguei ela e fui embora. Vamos decidir nessa briga de cobra aqui. Mas ele venceu. Vamos dizer a espada de Jedi, né? Vamos ver qual brilha mais. Mas enfim, eu voltei lá, cheguei pra ela e falei, nossa, tô passando mal, vou embora e tal. E ela, não, vamos ficar aí. Eu, não, tô muito mal, tchau, tô indo. Tô passando mal, tô com o pau muito duro. É, tem que ir embora. Não tem sangue na cabeça aqui, ó. O pau é grande pra porra, mulher. Enfim. Eu tava com puta vontade de fazer homenagem, mas seu namorado é escroto pra caralho. Fiquei com asco, vou embora. Vou ter que bater uma em casa. Enfim. Não, mas parabéns. Na trave! Não, mas parabéns pelo código de ética, de amizade que ele tem. Isso é um código de ética, não, né? Não sei, Wesley. Presta atenção, Wesley. Não sei se o cara não estivesse chorando e cortando os pulsos, ele tinha brecado. Não. Claro que não teria negado. Ah, não sei, não sei. Mas depois eu comi a mãe dele pra me vingar. Mas ela nunca mais quis dar pra você. Não a mãe dele, a mina. Não. Isso é uma vez, cara. Isso é uma vez na vida. Ah, é. Cara, eu não sei. Eu não sei se foi Deus ou o diabo aí que apresentou a chance pra você, mas é só uma vez que aparece essa chance aí. Ou não. Opa! Agora quem sabe? Não, é que na... positivo. Agora já emenda, então. Essa ele não vai contar porque não foi na trave. Essa. Garoto, meu garoto! Dessa outra vez era eu e dois homens. Aí não tem como dar errado. Saiu de cadeira de roda, né? Aí não tem frescura. E aí ele terminou por MSN. Mas no meio. Inclusive me deixou paralítico, né? Então vamos lá, Wesley Zop. O que mais você tem pra contar aí? Tem um outro na trave que. Talvez vocês se assustem, cara. Histórias de terror. Muito terror. Histórias de terror. AIDS tem o que mais aí dentro, hein? Não, aí que tá. Talvez. No dia que eu comi um câncer. mas era um tumor, eu achei que era bagos de boi. Afinal, é afrodisíaco, né? Dizem que é. Quem nunca comeu um bagos de boi? Não, mas é pra comer, não enfiar no toba, caralho. Mas o que é comer pra você? É só digerindo. Quem come a banana, né? Quem come a banana, e aí? Bom. Uma certa vez recebi uma ligação de uma menina que eu tinha saído há muito tempo já. Daí ela falou assim, viu? Daí você não atendeu na trave! Quem dera eu não tivesse atendido. Daí eu atendi, ela falou assim, hoje eu vou estar sozinha na minha casa. Você não quer vir aqui pra gente trocar uma ideia? Preciso conversar com você. Falei, tá, sexo. Pensa na hora, não vai ter ninguém na casa, pá, vou lá, né? Se a menina falou oi pra você, você pensa, pô, sexo. Claro. Se a menina usa calcinha, você pensou, porra, sexo. Ela falou oi sumido. Então, sexo. Sim. Eu falei, tá, tô indo aí, abre a porta que eu já tô chegando, né? Cheguei lá, tava quem? Ela e uma amiga dela. Falei, porra, é disso que eu tô falando, cara. Alguém pra enfiar o dedo no meu cu. Finalmente. As duas com cintaralho, te comendo. Quem dera. E daí ficamos lá, ficamos só conversando ali. A mina não ia embora pra ajeitar um esquema. Falei, puta, daqui a pouco os pais da outra, velho, chega. Né? E nada, né? E não acontecia nada. E a outra empatando, a outra ali. A outra não ia embora. Não queria ir embora. Era o Gamarra. E eu falei, mas que filha da puta essa empata foda aí. Daí, uma hora chega a hora de eu ir embora, né, cara? Nossa. Chega uma hora de você ir embora. Chega a hora de eu ir embora. Isso daí é muito tarde, que a hora de Wesley Zop ir embora é muito tarde. Talvez tenha passado 3 dias ali. O que você ia fazer, filha da puta? Você tava com duas minas lá, o que você ia fazer? Mas, cara, numa hora ali que você viu que tá empatado, cara, você não tem mais jogo, cara. Que a menina chega, olha pro seu olho e fala, puta, que vontade de jogar um xadrez. Depois de 3 partidas, assim, vou embora. Não, já tava até quase amanhecendo. Daí eu falei, vou embora. E o que a empata foda fala? Ah, então já me dá uma carona, já que você vai embora. Eu falei, mas que filha da puta, né? Nossa. E além de esperar. Ela ficou aqui agora, porque queria uma carona. Porque não falou antes, ela levava e voltava aqui, porra. Daí, indo embora. O que essa empata foda me fala? Tava de moto ou carro? Tava de carro. O que essa menina fala? Eu tirei você, eu fiquei lá empatando porque a mina tá grávida e ela queria falar que você ia ser o pai da criança, cara. Nossa! É claro que ia chegar lá e você ia idealizou, comer. Né? Ia chegar lá e comer! Chegar lá e ia comer, daí ia. Ia comer também! Caralho! No pelo! No pelo! E daí a outra me salvou, cara. Caramba! Daí filha da... Não, cara, isso daí... Não, mas e aí? Mas pera, não, salvou. É, porque ela não conseguiu te contar, você não era o pai. Não, ela deu um taco de beisebol na barriga da outra pra te salvar. O que ela fez, cara? Ela impediu a foda, cara! Ela impediu a foda porque ela ia dar pra mim pra falar que o filho lá era meu. Ah, eu tinha entendido que ela já estava grávida. Não, ela já tava grávida. Ela já tava grávida, mas... Caralho, velho! Ela era um crime premeditado, cara! Louca, né? Nossa! Peraí. Então, mas daí a gente tem que contar uma história que uma amiga ligou pra outra e falou, levei o Wesley Zop embora, você não vai ter que falar que o filho é dele. Ela, na trave! Mas depois essa mina foi com o pai da criança fazer um teste ali, um pré-natal com ele. Porra, foi a mina, velho! Caramba. Puta que eu pariu. Não, mas isso aí é uma história de terror e medo, cara. Eu tô falando, porra. É um crime premeditado na pessoa. Eu conheço um cara que é muito idiota. Vai vir aqui, vai vir aqui, comer. Vai me comer. Vamos. Eu vou falar que ele é o pai. Vai fazer um bate-staque, é 15 segundos que eu transo com ele. Pronto. No dia que demora, né? No dia. A que ponto chega a humanidade de uma mulher pensar em chamar o Wesley Zop pra ser pai? Pois é. Desespero. Do filho dela, isso chama desespero, cara. Ah, é uma aposta que ela perdeu, não, certeza. Não, Danilo, pense que talvez existam pessoas que são piores que o Wesley Zop. Pode ser o caso do pai da... Ah, eu não quero acreditar nisso. O cara saiu de enduto da cadeia. Não, o pai poderia estar morto, sei lá. É possível? Então, ela... Não, mas pega qualquer um na rua, não pega o Wesley, pelo amor de Deus. Na hora do desespero, Danilo. Digo, seria mais adequado pro momento. Seria. Mas para poder sustentar a família muito melhor. É que não tava em crise na época, né? Não tinha muitos mendigos na rua. É, sei lá, cara. A fim de copular. E a pergunta que não quer calar, então você teve sexo com essa amiga? Sim, depois, mas... Depois? Não foi na ida? É, então, na hora que eu tava indo embora com ela. Ah, daí você falou, então vamos fazer um sexo. Daí a amiga falou, então Wesley, tô grávida. Era tudo um porra. E agora é seu de verdade. Caralho, nossa, velho, é um thriller psicológico isso aqui. Cacete! Que plot twist! Vocês entraram na minha mente! Não! Nossa, que filha da puta! Nossa, deixou um puta plano, cara. Não, era, não tava empatando nada, era pra eu achar que tava, cara, pra levar nem embora. Nem o Coringa do Batman pensaria. Não pensaria, negócio. É muito ardiloso, caralho, é muito... Nossa! Porra, aí seria foda, hein? Caramba! Eu vou precisar fazer um fluxograma aqui pra conseguir entender essa história direito. Pra entender. Muito bem, Gabriel. Osmar, que mais de traves e travessões você tem? E travestis. Travecos também, né? E travessuras. Não, traveco não, porque eu não piloto um Iveco. Então, temos uma história aí de na trave. Digamos que eu, na minha tenra adolescência, era visitado constantemente por uma namorada, né? Na minha casa, porque eu ficava muito sozinho, solitário, né? Que dó. Só que fiquei assim, um pouco de dó. Existia... Ana, existia um código ali que a partir de tal horário já era... Que é o código de ética. É, a zona não segura, ok? Porque as pessoas podem chegar... Podem chegar na sua casa. Sua sogra pode chegar e ver você com o pau pra fora. Sim, mas no caso seria minha mãe, né? Mas então, só que, sei lá, adolescência você é meio irreverente, né? Não, eu não. Eu não sou. Eu era bem normal. É, mas pode falar. Mas fale da sua adolescência. Fale... Mas ali, digamos que ela foi me visitar em casa, numa bela tarde de sol. Sim. E digamos que a gente se prorrogou um pouco e chegou no horário perigoso. Sim. Aquele que fica soando um alarme, uma luz vermelha rodando. Red line. Dá tesão, sim. Dá, mas dá. É sinal de perigo. Sim. O perigo dá mais tesão? Exato. Sim. Mas é ainda perigo. Mas normalmente você tá em estado de alerta, você escuta, sei lá, o portão abrir. Você escuta, sei lá, um carro parar. Um gafanhoto pousar na planta. O sexo das drosófilas, né? Você consegue escutar? Dá pra escutar. Sabe o que você não consegue escutar, Gabriel? Ninjas. Sim. Ninjas você não escuta. Tipo, ninjas que estão vestidos de sogra, tá ligado? Ninjas de Iraia. Malditos ninjas. Sim. E são orientais ainda. É. Mas eis que eu escuto a porta da sala abrir e a minha mãe chegar em casa. E qual a distância da porta da sala pro seu quarto? Não, mas era na sala que vocês estavam. Não, estávamos no quarto. Porém, dá o quê? 10 metros. E não tem porta. Não tem porta. Porta aberta ou não? Se sua mãe for... Não sei, mas se sua mãe for o Usain Bolt, é um segundo. É um segundo. Talvez menos. Se bem, na verdade, um segundo e meio, porque a largada dele é ruim. A sua mãe é o Bolt? Mas é o tempo da menina tirar o dedo do seu cu, entendeu? Sim, sim. Ou o pau do meu cu. É o pau. Mas se enroscar na próstata... Já era. E como eu tenho hemorroida zangada, é meio difícil. Tem que ler bem. Próstata inchada, né? Fica sangue na cara dele. Aqueles guichados. De novo. Não, aí o que, que aconteceu? A única coisa que deu tempo de fazer foi abrir o guarda-roupa e falar: entra aí. mas deu muito tempo, hein? Era o Wesley Zop! Meu Deus do céu, a saída do cara sempre é guarda-roupa, mas cara. Mas se sua mãe vê, se vocês dois lá. Se você trancasse a porta, sua mãe ia ficar puta de você estar... Não, mas o que você tá trancando a porta? Nunca tranca a porta, pra nada. Ah, eu tava testando a fechadura, pô. tô fodendo minha mina aqui. Você dá licença? Tô fazendo bate-staca. Tá ouvindo o barulho do pé da cama? Batendo, não? Tava quase cravando a... Velha do caralho! Cacete. Não, tudo bem. Tá, ela, você falou, entra no guarda-roupa. Escondi tá. No guarda-roupa, escondeu no guarda-roupa e tal, a porta tava encostada, fechada ali, mas não trancada. Pra vestir a roupa, esconder a mina não, no guarda-roupa. Não, sua mãe porta... não é o... Não, mas pera aí, ela tava pelada a mina. Sim. Foi pelada pro guarda-roupa. Catou ali a roupa e entrou. Tirou no guarda-roupa. Tirou o cintaralho mas e a partir entrou no guarda-roupa. A partir do momento que você tá na sua casa, uma cueca já é roupa pra você. Sim. E outra, a porta não estava trancada, mas estava encostada, fechada ali, né? Ah, sim. Daí então você... ela chegou, pá, bateu na porta e falou, eu tô me trocando. Não tô fodendo ninguém. Não tô comendo ninguém que tá escondido no guarda-roupa, não. Tem ninguém no guarda-roupa. Não tô demorando porque a cueca grudou no pau. Pus ali, pá, subi a cueca, pus uma bermuda, abri a porta e saí naturalmente. Naturalmente não, porque você é madura. Cucu escorrendo. Aquela marofa. Aquele cheiro de borracha queimada. Aquele cheiro de metrô da linha vermelha pela manhã, né? Aquela marofa do caralho, aquele suor grudado no corpo. E daí minha mãe... engatou uma conversa ali, não, pá. Filho, vai tomar banho, velho, você tá foi. Fedendo. Não, é. Fedendo sexo. É. Filho, tira essa seu máscara animal. De couro, por favor. De novo, trazendo travesti aqui pra casa? Eu não aguento mais essa porra. Pô, de novo? Travesti não. De novo, velho. O pior, chega na porta, porque tá aquele mesmo cheiro quando você traz aquelas putadas pra você comer aqui. Pô, e dessa vez tem mamilo no negócio, velho. Olha o cheiro de sífilis. O Wesley vem aqui de novo, dá o corpo sim. Olha o cheiro de sífilis que tá nessa merda aqui, meu. Não pegou AIDS aquele filho da puta ainda. E aí, pai, engatou uma conversa. Não, porque no trabalho, não sei o que, não sei o que lá. E minha mãe, normalmente, ela chega do trabalho, ela vai tomar banho. Aí ela começou a trocar uma ideia. Eu falei, puta, mas vai tomar banho, cacete. Nossa. Fala, porca. Mãe, você tá fedendo, hein? Você tá fedendo sexo. Né? Puta, daí ela... Eu achei que era você. De novo, mãe, seu pai foi me buscar. Esse Wesley, ai, esse Wesley. Wesley comia a casa inteira. Comia. É a porra louca, né? É a típica porra louca. Comia. Quem dera, assim, quem dera. Aí ela vira assim. Wesley fala... tá lá com seu pai agora? Depois eu vou tomar. Aí ela vira e fala assim, ah, acho que antes de tomar banho, eu vou fazer um arroz. Quem arroz? Com a abobrinha, com a abobrinha. Pra que comer carboidrato à noite, velha gorda? Vai tomar banho, velha porca. Aí eu falei assim, não, pode tomar banho, deixa que eu faço. Ela, não, enquanto eu faço arroz, você lava a louça. Ou na trave foi o quê? Que ela quase morreu. Ela quase queimou o arroz. Quase queimou o arroz. É, esse foi na trave. E daí, depois de fazer o arroz, eu lavo a louça. Tem uma refeição em família. Ela falou, porra, cadê o feijão? Vou fazer feijão agora. Mas eu vou cozinhar primeiro. Pra depois temperar. Não, mãe, mas pra que fazer arroz? Não, festa surpresa aqui, tá chegando todo mundo aí. Vou fazer um frango assado. Não, não é sexo com seu pai, não. Ah. Frango assado não. Forno. Mas antes vamos matar o frango. Vamos fazer uma costela no bafo aqui, 12 horas tá pronto. Você sabe por que a mãe dele fez isso daí? Porque ela sacou que a mina tava lá. Daí ela falou assim, agora eu vou ferrar a mina dele. É mãe, né? Mamãe tem um negócio na bruxaria. É tem claro, um... porra. Então depois de singelos, talvez 30 minutos... Minha mãe rápido, foi duas paradas cardíacas. Minha mãe foi tomar banho e, enfim, ela conseguiu sair com vida. E fingir que chegou, né? Não. Só uma pergunta. E foi embora. Ela tava pelada ainda quando saiu do guarda-roupa ou tava, tinha se trocado lá? Então ela ainda tinha esperança da sua mãe vazar e vocês continuarem a meter. Mas o Gabriel, na pressa, vai, vaza. Vai com arroz. Eu preciso comer arroz. Porra, o arroz da minha mãe é soltinho. Gosto de alho, ela usa bastante. Porra, né? Essa buceta grudada, arroz soltinho. Buceta tem um monte por aí. Eu quero arroz, filha da puta. E arroz da minha mãe. É. Já lavei a louça, senão eu não posso comer arroz. Enfim, o na trave foi quem quase pegou, mas não pegou. E quase morreu também. Quase, quase. É. Mas não morreu também. Na trave! Oh. Caramba, Gabriel Osmar, você é um demente, cara. Eu acho que esse ano você está pior que o Wesley Zop. Vou falar muito a verdade. Pior, mas ano muito passado pior, eu fui muito pelo pior. Telhado, cara. Nossa. Danilo, pode... Tem uma história parecida também. Puta, parecida, é né? O cara que vê a história do outro. O aparecido. Vai mandar os donos. É, cara. Nossa. E daí minha mãe foi fazer feijão. Feijão soltinho. Mas o arroz da minha mãe é melhor, tá? Pode contar, Danilo. Manda então, bala. Quase fui pego pela minha mãe também. Porém, era aquela época da puberdade, né? Então não era nenhuma menina, era só a esquerdinha, direitinha mesmo. Era só a esquerdinha que você tinha sentado em cima. Era só eu, o banheiro e a Playboy da Ellen Ganzaroli. Era só um sexinho artesanal. Sim. Estava eu lá confeccionando o prazer. Ajoelhado no chão. Chapiscando o banheiro. Com a Playboy aberta e a porta aberta. Ah, pra quem não sabe, eu moro no sobrado, então eu estava no andar de cima. Minha mãe estava no andar de baixo e você ia se masturbar de porta aberta. Aberta. É a confiança na família, né? A confiança. Se eu fechar a porta, eu não conseguia ouvir o ambiente. Então ela poderia a qualquer momento ter subido e aberto a porta. Mas e trancar a porta do banheiro? Porque era muito suspeito trancar a porta. Não, cagando, não do banheiro. Não trancava nem quando só cagava. Só tinha o banheiro, entendeu? Né? Então a gente teve que desenvolver uma intimidade onde as pessoas cagavam e os outros entravam a qualquer momento. Tudo bem. Ou se não, ele era aquele cara que batia punheta fazendo altos barulhos. Tipo, ai, que punheta delícia! E aí o Somente, uma punheta em família. Ai, o arroz da mãe das barras! Ah, vou gozar! Ah, vou gozar, Ellen! Ai! Nem parece que você é uma revista! Bate na minha cara! Aí ele bate a revista. Aí todo mundo constrangido. Ali do lado. Né? Ele saiu, tava cagando. Ele saiu, tava cagando, gente. Nossa, essa bosta tava difícil, hein? Foi prazeroso cagar. Deu um filme isso, Mamilo Mendes, uma punheta em família. Pode continuar, daí você tava lá. Porta aberta, Playboyzinha aberta, bem no pôster, né? Aquele momento épico. Sim. E aí, meu, tava lá, acabei me envolvendo com a situação. Com a Ellen, né? Ela tava falando no meu ouvido aqui. E aí, de repente, quando eu reparo. Tava ali no olhando. Jogo dos pontinhos, Com pipoca. É isso, aquele. Que acabou de escovar o dente ali do lado dele. Vai, termina logo aí que eu preciso cagar, pô. Lava a mão na pia que eu vou cuspir aqui. Véio. Dessa vez, vê se eu não limpo o pau na cortina, filho da puta. Enfim, ouço um passo no último degrau da escada. Não era nem 2 metros da porta. Aí, tinha visão da privada? Uma pescoçada. Não, tinha que andar um corredor de 1,5 metros, mais ou menos, chegava na porta. Então eu, como um ninja... Fechei a Playboy do jeito que dava ali, enfiei debaixo de um gabinete, porém ele era meio alto, ele devia ter uns 10 centímetros de altura. Nossa, porra, velho, muito detalhista, né, rapaz? Cara, não, é só pra deixar claro que, meu, não era um negócio ficar super escondido ali. É, não era, nossa. Tinha um baita de um risco. Não tinha um cofre, não era igual enfiar no cu, por exemplo. Era isso, enfiar no cu ou simular um infarte. Sim. Eu optei por enfiar ele ali embaixo. Tem, porque não pensou nas outras duas também, não. É, o cu é uma opção muito interessante. Eu não tinha tempo pra pensar. Entendi. E aí, nisso, já botei a cueca e entrei no banho de cueca. Tô entrando no banho. Ué, mas cara é louco, né? E aí, putz, minha mãe chegou e eu entrando no box lá. E ela, não, tá tudo bem aí, porque ela notou o movimento suspeito. Tá tudo bem, você tá cândida. Tá tomando banho de porta aberta, isso é ridículo. E de cueca, filha da puta. E essa marofa. E aí, entrei e comecei a tomar banho lá, lavei a cueca, blá, blá, blá. E ela sentou pra usar a privada, eu não sei, porque se ela olhasse pra baixo, com certeza ela ia ter visão. E aquele momento, eu não sei se foi ela fingiu que não viu e eu fingi que não aconteceu. Deixa eu te explicar, ela fingiu que não viu. Provavelmente que não viu. Né? Evitou o constrangimento. É claro, qual é a parte do... Mas eu acredito que foi na trave! Foi na trave. Na trave dela não... Cara, ninguém... Nenhum ser humano, nenhum animal, ninguém tem que... encarar o fato de se masturbar. Então, o fato dela não ter comentado nada já é uma... Na trave! Eu nem vou contar questão de bater masturbação aqui, porque o meu não foi na trave, eu fui flagrado. É, então não foi na trave. Nem, não cabe ao tema. Eu acho que todo homem que se preze ou foi flagrado ou quase foi. Exato. Sim. Mas eu acho que todos têm história aqui disso. Sim. Eu gostaria de comentar que talvez esse último passo na escada não tenha sido o primeiro último passo. Foi, ó! Oh! É. Ah! Pá, pá. É, foi, tipo, olha! Estou dando o último passo! Rola, hein? Tô na ponta, no topo da escada! É. A mãe aqui, fazendo catira ali com... Bota essa cueca e entra no banho! É. Gelado! Já, é, vou subir a escada, o Danilo tá lá em cima, deixa eu pegar meu tamanco holandês aqui de madeira pra ele ouvir que toque, eu vou subir! Toque! Tô no último degrau! Nossa. Minha sapatilha de sapateado aqui! Ela aqui. É, eu estranhei que ela gritou, Beto Jamaica! Muito bem, Rafael, o que mais você tem pra abrir seu coração? Essa é minha. Ah, sim, porque a outra não porque é. Porque a outra, né, não é. Foi de um Nicolau. Amigo meu, é de um amigo meu. Bom, na adolescência, como o nosso colega ali, né, contar coisa de adolescência, que adolescente tem uma vida sexual ativa, né? Sim, adolescente é um negócio... Você vê casa, depois ele fala, né, com um saudosismo, né? Sinto depois de falta, casado, né? Falta daquela época boa. Era pelo menos 3 no mês. É, pô. Não era 3 a cada no ano. Não era 3 a cada 3 anos. Mas é um evento, velho, agora. Tem toda uma preparação. Marca no calendário. É agendado. Sim. Não um bagulho... cotidiano. É. Duro quando, tipo, o seu amigo chama pro casamento dele e era justo no sábado que você ia fazer sexo. Porra, velho, aí é foda. Não, agora não. Você vai acabar com a sua vida e quer acabar com a minha também, o pouco que sobrou dela. Exato. Mas enfim. Vamos supor e que aí, você adolescente, é feliz, vai. Tinha uma namoradinha, né? Só que... Quer falar o nome ou não? Não, não precisa. Mulher? Não, nome, não. Mulher. Max. Mulher. Max. Essa era a mulher. É. Diferente. Mas Max pode ser o que você quiser, né? Sim. Cachorro, pode ser. O que a sua imaginação permitir. E aí, a gente só dava uma brincadinha. O que, que é isso, só dar uma brincadinha? Uma brincadinha é o quê? É aquele... Aquela portinha, aquela besuntada no chocolate, sabe, no biscoito? Sim. Isso. Ouvi uma história de gente que engravidou assim. É. Puta, velho. Se eu soubesse, eu não teria feito isso, hein? É perigoso. Mas chegou até lá, por que não foi até o fim? Então, né? Parece que pinto não tem ombro, me falaram. Sei lá. É. Não dá pra ir até a cabeça, vai toda. É, puta, então eu tenho que ligar pro meu médico, é Cristo ligado que eu tô. Então. Não sei se não chegava na profundidade ideal, né? Também tem essa questão anatômica, mas é que importante. Quando você é adolescente, às vezes você tem certos receios, certos medos. Você tá descobrindo o seu corpo, cara. Medos? Não, ou talvez ele ficava na cabeça dele, puta, você tá rasa, olha. Ah, será que no buraco eu de sou um monstro? É assim que o pessoal fala que faz? É normal sobrar 3 dedos? Mas vai, continua. Mas vamos lá. E aí, só na portinha. Eis que... Isso dá um samba. grava aí, hein? E aí, eis que tem a gozada na perna. Sim. Nossa, olha na risco, perna. Mano. É, esse é o risco. Esse é perigoso. Nossa, é tipo e adolescente... aquele cara que goza nas coxas, né? E adolescente é tão burro, o que faz? Depois que goza, enfia os dedos dentro. Nossa. Aí é foda. Dentro, né, do toba, não, seu próprio. Ou dentro, não, da uretra. Dentro da uretra. Ai, caralho! Pra resgatar, acabamos por aí, né? Cara, puta gozada fina que eu deixei aumentar aqui. Que filha da puta. Deixa eu aumentar a largura aqui. Ah, eu não devia ter vindo, velho. Nossa senhora. Olha, aumenta a folha de sulfite. Passa a folha de sulfite pra aumentar. Que é cruz. Quando você goza, o pau fica flacidão, bonito, borrachudo. Pô, por que eu não bati o carro hoje, velho? Cacete. Puta, podia ter caído de moto de novo essa semana. Enfim, e aí rolou o dedo todo gozado. Lá dentro da buceta, né? Mas foi você o babaca que fez isso ou foi? Foi eu. Nossa. Foi eu. Esse foi o problema, foi eu. O mês passou. E o que não veio? Nossa. O Chico. 13º. 13º já não tinha adolescente. Qual a parte do adolescente que você não entendeu ali, né? Trabalho desde os 10 anos. Não veio o Chico. Aí passou o segundo mês. É, já desisti. Falei, porra, vou ter que arranjar emprego pra cuidar da criança, entendeu? Caralho. Já tava em outro estado porque tinha passado e já ia começar a fazer faculdade. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Eis que voltei pra São Paulo. Porque até então eu tinha 2 meses, aí a menina, o Chico não veio, e a gente se pega no Chico, voltei pra São Paulo. Porra, no dia que eu cheguei, a menina não menstrua? Ah. Nossa, mas aí! E a festa? Agora vamos fazer um negócio de verdade! Nossa senhora! Não, mas aí ela veio, o Chico, ela falou, puta, primeira vez que aconteceu isso comigo! Make it all right. Me, her, let us speak. tive há 2 anos, 3 anos atrás, apendicite. Teve. E o Wes é um cara que quase nunca fica doente. Quase nunca fica doente, quando fica, quase morre. É um superpoder, não é? É, hã? É o seu superpoder. Meu super é a criptonita, é a criptonita. O apêndice é a criptonita. É e o apendicite tem alguns níveis de periculosidade. Sim. Né? Que tem um nível que é onde que estoura, que abre o zíper na pessoa, porque tem que lavar os órgãos e tal, mas o menos chegou a estourar. Sim, sim. E daí a mulher foi anotando lá o nível, ela falou assim, ah, o seu apendicite é nível 4. Você sempre pensa que é de 0 a 10. Ou 0 a 100. Do Creu, né? De 0 a 100, é. Mas lembra da dança do Creu. É. Então, tem que ter disposição. Desde então, Creu é parâmetro. É. Então como é. Como que é o nível 4? É, o nível 4 já é hard, já é rápido. Pra você ter uma ideia, o pior é o 4,1. Não. Eu perguntei pra ela, falei assim, mas qual que é o topo, qual que é o máximo, o mortal, aonde, né? Eu posso chegar? É, não, ela falou, não. Não vim aqui pra perder, não. Ela falou, não, o 4 é o máximo. Eu falei, o quê? Ela, não, mas o seu, incrivelmente, não estourou, né? Porque daí era bem mas perigoso. Mas é porque, né, tinha uma capa de gordura em volta que acredito, segurava. Ou de sêmen, ou de sêmen. Não, é que arredondou pra cima, né? Era 3,8. Tomara que sim. Mas detalhe, o Wesley ficou ali com o apêndice doendo, com a apendicite ali, o cara ficou o dia inteiro não querendo ir pro hospital. Por quê, cara? Eu penso, o que você digere de comida e vitaminas, ela tem que se resolver. Ela tem que resolver o problema. Sêmen. Ele fala, porra. O que é um pouquinho de sêmen, alguns litros do cavalo? Só, eu tô conseguindo andar com a minha testa no chão aqui. Arrastando. Dá pra andar. Dá pra andar, arrastando. Se alguém me empurra numa cagueira, eu tô normal. E daí até que eu... Ah, não, nesse dia que eu passei mal aí, eu tive que ligar pra minha namorada na época, dona Bruna, que participou do... Episódio 17 aqui. De viagens. Daí eu falei pra ela, me leve no hospital. E eu nunca faço isso, cara. Então era uma coisa grave. Sim. Daí fui, daí tempo. Chegou lá, papá, rasgou, tirou, mas do tamanho de uma esfirra. Não sei que tamanho que tem um apêndice. Que tamanho que tem, Rafael? Que tamanho tem um apêndice? É. Do seu dedinho mindinho. Opa, não é do seu pinto, hein? É do tamanho do dedinho mindinho. Antes fosse do pinto, que era bem menor. Mas é parecido, hein? Mas aí é uma comparação diferenciada. Não, né? Mas o dedinho mindinho é o tamanho do pinto no calor, né? No deserto do Saara. O pinto inchado. Aquele que já foi pro inferninho várias vezes. Exato. Aquele que dá pra enfiar o dedo na orelha. É. Não, mas vocês iam perguntar qual que é o na trave. Na trave é... Tá num nível alto e não ter morrido, era isso. Não, mas você quase morreu aí durante esse processo. Eu fiquei sabendo depois. Por isso que é na trave. Eu fiquei sabendo depois que eu quase morri. Na trave! Na trave! Acho que essa foi a vez que você mais quase morreu, às vezes, óbvio. Tirando acidentes, sim. Não, tirando vários acidentes. Ele representou tão bem qual foi o nível de risco que ele passou. Não, ele ficou vários dias. Fiquei 20 dias internado. Ficou 20 dias no hospital, cara. Já tinha comprado o rojão, tivemos que vender. Fizemos, foi chato. Lembra? Fizemos 3 festas. É. Não, peraí, eu não fiquei sabendo de festa. Opa! Pra eu ter sobrevivido. Você tava doente, não deu pra te convidar. Recuperação, né, ué? Festa em comemoração à sua recuperação. Ah, tá. Daí você não saía do hospital ali pela porta de trás, né? Sim, entendi. Embaladinho. Vocês ficavam ali esperando. Um carrão preto que a gente alugou. Não, queria ter ido nessa. Afinal, cara, a festa era surpresa, né? Pô, aí seria legal pra caramba. Mas tá, aí você saiu, a gente não fez nada, não. Não, peraí. Também, depois de 3 festas, não tinha mais... isso. Mas obrigado, gente. Obrigado, gente. Muito obrigado. Assustou. Assustou porque é difícil vocês terem dinheiro disponível pra festa do nada, né? Exato. E três em uma semana é complicado, né? Cara, foi crowdfunding, velho. O pessoal investiu pesado, porra. Depois nossa, terceira, o mundo inteiro. Acabou a credibilidade. A gente falou, morre essa porra mesmo. Puta orgulho, cara. Obrigado, gente. Conseguimos um valor simbólico de 237 mil reais, mas foi só... Três festas. Exato. Bobagens. Três festas e um pônei. Que o pônei é bom num comentar. O pônei se paga, pessoal. O pônei acaba se pagando. É um investimento. Exato. É, eu do pônei eu não tenho o que reclamar, não. Muito bem. Danilo, manda ver. Cara, eu tenho mais uma. E lembra que eu falei no começo que... Uma emendava não, na outra ali. Ou não. Não acontece só uma vez na vida. Ah, sim. Tive dedado, outra chance. Dedado é mais que uma vez mesmo. Sim, às vezes depois que gosta, na mesma noite. Ah, mas quando é por prazer, né? Aí a gente... Ah, não, ele não conta como... escolhido de Deus, né? É, do Michael Jordan uma vez só na vida. Sim. Beijos, Michael. Agora, a história de homenagem, eu tive outra chance. Porra, velho, e se ele tá contando é porque foi na trave. Aí é angustiante pra todo mundo aqui. Por isso que eu sou um cara frustrado. É o hidratante homenagem, né? Pode ser. Pode falar. Cara, eu fui passar um Réveillon na praia com os amigos da escola, que eram os maiores beberrões que eu conheci. Pera aí. Amigos, mas vocês estavam na escola ainda? Ou... Cara, nessa época eu acho que eu estava no segundo ano de faculdade. Mas tá. Então não me lembro depois, muito bem. Tá. É, ensino superior. Tava no ensino superior. Não, é, sim. Enfim, fomos pro Guarujá passar o Réveillon também, aquela putaria geral, o pessoal chapando o globo. Pessoas, cara, do Guarujá, queremos você aqui. Eu queria ter essa mente do Danilo, que ele enxerga tudo, a vida como uma putaria, né, cara? Não, vou pra faculdade porque lá é putaria. Vou para o Guarujá porque lá é putaria. Vou pra putaria porque lá é putaria. Vou no Guarujá porque lá só tem puta. Vou ao supermercado porque é tudo puta. Putaria. Vou ali no banheiro porque sai ali em Gazarola, tudo é putaria. Que mente bonita, né, cara? Mas enfim, estávamos lá, a gente alugou um apartamento perto da praia e aí conhecemos umas meninas que também estavam alugando um apartamento. Enfim, conhecemos as meninas e elas estavam também na pegada de pegação, bebida e pá. E aí estávamos fazendo uma festa no nosso apartamento e aí duas não estavam lá, estavam no apartamento delas. E tinha uma que já estava um gracejo, ali, fazendo a corte. Eu tava cortejando corte. Ela. Para os jovens aqui, fazendo a corte. Eu já tinha ligado pro pai dela, falado do Dote. Sim. O do Dote, que ele é bem dotado. É. Né? Falei, ó, tenho... Bem dotado fazer uma é pouco, filha desse rapaz, tamanho, então tenho 21 centímetros de motivos aqui. Mole, 21 centímetros mole de motivos aqui. Enfim, eu, meninão, resolvi descer pro apartamento delas. E aí cheguei lá... Mas... Você foi acompanhá-la até o apartamento? Não, elas estavam lá já. Elas foram lá e você tinha cortejado antes. É. Não, foi só trocamos ideia e aí rolou aquele climinha, assim. Mostrou o extrato da conta, né? Sim. A menina falou oi, bom dia, ele já... Putaria! Tudo puta! Depois da missa a gente acabou se encontrando. Ah, sim, claro. Ela colocou uma hóstia na minha boca ali, cara! Fiquei doidão! Fiquei doidão! É Dorgas! Aí desci pro apartamento delas e aí estavam as duas no sofá lá conversando, já um pouquinho levemente alcoolizadas, e aí o meninão, opa, vou sentar lá no meio. E aí sentei colocar no meio das duas. E aí já meninão, bracinho no sofá aqui, pá, e conversando com as meninas. Eu senti que a conversa tava indo por um caminho assim. Tava fluindo bem. Bom, tava indo bem. Bem. Positivo. E aí as duas chegando cada vez mais perto e aquelas risadinhas. E eu já na minha mente, caralho, é hoje. É hoje. Aí, bom, enfim, tava lá e o negócio chegando. Eu já pensando, puta, como é que eu vou puxar a deixa? E eu pensando, não, vou perguntar se elas já se beijaram, alguma coisa assim. E aí eu tava pra falar do nada. Um amigo meu abre a porta. Oh. E chega no apartamento também. E aí eu fazendo cara assim de tipo, meu, sai amigo, fora, caralho. Vaza, filha da puta. Vaza que eu vou comer as duas daqui a pouco, vai. E aí o cara continuou lá e conversando e do nada ele puxou uma pra ir, acho que na cozinha, pegar coisa pra fazer caipirinha. E aí estragou todo o esquema, porque ela nunca mais voltou naquele sofá. Mas, não virgem. Pelo menos, aliás, ele não pegou ela. Mas pelo menos eu peguei a outra. Ah, mas estragou. Mas não, mas ainda... Estragou a chance única. Nada comparado. Única não. Não, com mulheres. Ah, tá. Com mulheres. Por favor, locutor. Não, mas é que eu fiquei na dúvida se foi na trave, porque tudo isso pode ter acontecido na cabeça desse esquizofrênico. Pode ser. Não, eu falei que ele não falou do baseado, hein? Volta aí. O pior é que ele tinha comentado comigo mesmo, ele pode ter sido tudo na minha cabeça. Exato, não mas eu acho que não, eu prefiro acreditar que não. Não, eu quero acreditar que teve a chance, sim. Só pra ele se sentir teve culpado. A segunda chance, essa é a pegada. Exato. Tudo bem. Aposto que ele vai participar de um outro podcast, ele vai falar, ó, tava lá com quatro caras, eles estavam se insinuando. Assim, eu falando putaria! Eu vou lá porque é tudo puta! Você sabe com que esses podcasts, puta, né? Puta macho! Putaria! Nossa, que filha das putas. Wesley Zopes, é a última história aí pra fechar aí esse momento aí, por favor. Eu já falei de várias coisas. Mas aqui. Antes, espere, é o chegado momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta polêmica. Não! então vamos começar aqui por ele, que é esquizofrênico dos menages. Pera aí, que eu tô conversando com duas minas aqui. E com o Maurício, que é amigo dele. Mas o cachorro que também tá no grupo. Exato. Você viu como ele latiu pra mim? Só pode ser puta. Puta! Esse cachorro é puta, esse cachorro é puta. Só pode estar querendo fazer medalha. E olha mais aquela pomba que ele matou. Se insinua com o rabinho pra mim, safado. Tá babando, hein? Ele quer. Danilo, aquele momento que você olha pra gente e faz a sua pergunta polêmica. Você prefere, toda vez que você for ejacular, você ejacula por todos os orifícios do corpo... Incluindo olhos? Incluindo olhos, oh, mas incluindo aí orifício, são lágrimas brancas. Incluindo poros? Incluindo poros? Não, poros não, porque aí também, buracos, pelo amor de Deus. Então. Não, sem poros. Soa gozo, né? É. Tá ligado? Então, orifícios... Então tá, orelhas, normais. Olhos, nariz, boca, pênis e ânus, é isso. Umbigo é. Pode ser um orifício. Não, de repente, se você tiver mais algum orifício aí, pode acontecer também. Tá. Mas, enfim. Um catéter. Pelo menos esses. Uma sonda. Uma traque. Sim. O buraco da bola do Asbar, pode sair. Furada na veia. Enfim, ou... Quando você não, for... Não, eu tenho uma dúvida... Contundente. Ele falou umbigo, isso daí me... Umbigo, vai... Umbigo? Não, mas pelo amor de Deus, umbigo aí é repugnante. Menos domingo. Aí menos não dá. Domingo. Aí umbigo não dá. Menos umbigo. Umbigo não? Umbigo não. Tá. Tá. Então não é todos os olimpíos. Tô dando uma colherzinha de chá pra vocês aí. Muito obrigado. Beleza. Ou, quando você for ejacular, você tem que urrar como um gorila durante um minuto e você ejacula pelo menos um litro. É claro. Nossa, que eu quero segundo, né? Segundo, mas um gorila... Não, você vai ter que... Um animal irracional, então você vai ter que quebrar tudo, vai às vezes até matar a mulher. É tipo ali. O Kong. Não, por que matar a mulher? Imagina um gorila comendo uma mulher, cara. Não, ele tudo bem, ele bate a mão no peito. Não, cara. Pendura no lustre, é o ápice, tudo bem. Ele fica violento, bicho. É, você vai incorporar um gorila. Você percebeu que já comeu um gorila, ou já foi comido por um gorila, né? Não tenho vergonha de dizer. Porque nunca, isso, né? Mas sobrevivi, cara. Você fica extremamente violento, talvez você mate ali a pessoa. Ah, então, você tem a pessoa de matar. Não tinha. É uma possibilidade. Não, não é que eu tô inventando. Você tá inventando. Você vai incorporar um gorila, cara. Eu esqueci de falar que essa pergunta é pro Wesley. Ah, não, mas todos respondem. Não, tô zoando. A gente pode fazer uma reprodução aqui só pra ver como é que é na prática. Ele falou que você vai... Ó, tem um gorila aqui já comigo querendo homenagem. Ele falou que vai gritar um rato feito um gorila. Não vai transformar num gorila. Vai incorporar um gorila. Incorporar um gorila, vai. Pode ser. Mas tá vendo como vocês estão mudando as coisas? Não. Eu sou o dono da pergunta, ele tá certo. Ele tá reformulando. Não, aí tudo bem. Mas não era isso, rapaz. Ah, quebrar o quarto de hotel. Não, ainda gozar um litro. Queria ver qual é que é essa sensação. Mas toda vez um litro. Imagina a camisinha que você vai ter que usar. Mas por que camisinha, cara? Você não aprendeu nada nesse podcast aqui? Qual é a parte do gorila? Esse cara é só no pelo. Eu achei que você queria evitar mais situações como essa. Tá bom. Você vai usar camisinha, mas você vai gozar por todos os poros, ó, depois no outro. Mas, e aí? Tal, não. Todos os orifícios. Bom, a opção é do Wesley, vamos lá. Vai. Não, você começa... Escolha a segunda opção. Usa a camisinha gorila. Em todos seu os lugares. Gorilão, seu gorilão. Gorilão. Muito bem, Gabriel. Ah, como Osbar. Opcional, você pode pintar sua bola de azul. Porra, agora que eu quero ser o gorilão mesmo. E aí, Gabriel? Bom, eu como já controlei o rabo do gorila, do Goku, então eu escolho a segunda opção porque eu conseguiria controlar ele. Muito bem, eu acho que... Ah, muito eu... bem. Ele consegue controlar. Porque foi racional, puta. Foi racional, cara. Eu mato qual mulher, é a parte que quebrou, qual é a parte da moreia que ele controlou ele por 45 minutos. Uma puta que te pariu. Você aguentou, fica 45 minutos com o rabo do macaco. É quando você vai gozar, ele falou. Então ele pode estar dando o cu ali e gozar muito o gorila. Gozar pelo toba, né? Gorilão dando o cu. Pode ser. Não tinha pensado desse jeito. Eu, o que que eu faria? Eu sou um cara tradicional. Do marketing. Então eu opto por gozar por todos os orifícios e me autodenominaria de rei do bucaque. Alto bucaque. Não, mas abraça ali a mulher na hora e... Olha o bucaque. Nossa, isso foi tão bom que eu gozei por todos os lados. Tem gente que pagaria por isso, cara. Você tapa a cara dela e fala, nossa, o que aconteceu aqui? Gozar um litro também, cara. Tem gente que pagaria para isso. Não. Claro que sim. Depois da segunda vez, cara, perde a graça. Zop, você escolheu uma vez, tá bom. Você escolheu, se contenta, cara. Deixa os outros responder. Não vem pegar minhas vantagens. Deixa os outros responder, cara. Tô deixando. E você incorporaria um gorila ali, cara. Exato. Gorila não quer saber de dinheiro, não, cara. Mas poderia ganhar banana. Não, mas você incorpora um gorila só na gozada. É, antes vou virar disso, um gorila. Você não é um gorila. Mas ninguém paga antes do serviço, cara. E talvez não depois, porque já estão mortos. Já morreu. Exato. Fora que só o Gabriel controla o gorilão. Não falei que só o Gabriel. Falei que ele controla e você não. Dor de gorila, né? Experiência de vida, cara. Não. Vocês estão certos. Agora tá a Bíblia. Eu acho que eu prefiro incorporar o gorila. É claro, pô. É mais fácil. Não, fala aí. Gozar por todos os orifícios, já vai estar todo suado, com cheiro de sangue. Já pensou se fosse na situação ali do Gabriel? Ele goza por todos os orifícios. Como é que ele vai conversar com a mãe dele? Mas ele não chegou a gozar, hein? E é só um minuto. Bonequinha de cena vai ficar ira pra tocar. É só um minuto, é. E é só um minuto. Você vai gozar ali um litro, cara, que você vai lavar o quarto de porra. Mas é um minuto. Mas um litro é um minuto. Nem é tanto assim. Coloca um litro na sua boca pra você ver. Não, mas... Imagina. Ó, é só você ter uma garrafinha de dois litros. Se juntar a gente aqui, talvez dê, hein? Vamos testar? É só você ter uma garrafa de 2 litros, cara. Sim, mas sem respirar, gorila louco, não ia gozar. Sem respirar, É verdade. E ia quebrar tudo e matar sua mãe ali. Exato. Se não gozar nela, né? Também um litro de porra dá pra gozar no universo. Dá. Pois é, a minha resposta também seria o gorila, mas eu conseguiria controlar ao contrário do Wesley. É, óbvio, pela eu sua também história prefiro, de vida. Porque eu acho... Não, Wesley, afinal, fica quieta. Eu acho que perde 2 homenagens na vida, né? Exato, o cara já tem duas oportunidades. Uma por Deus e outra pelo capeta. Mesmo se ele virar um gorila, vai ser aquele gorila desmotivado. Não é da bola azul, né? Ele, porra, só um gorila que não fez homenagem, porra, porque o gorila alfa, ele come todas as gorilas. É. Inclusive se autocome, né? É, eu ia comer até um amigo na primeira história. Eu acho muito repugnante. Outro gorila controlado. Só eu sou descontrolado. Mas calma, Wesley. Ainda temos a pergunta polêmica de Rafael. Então vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta adaptada, entendeu? Não é 100% minha, criada. Mas vamos lá. Não vem com história. O que, que você prefere? Você prefere chupar um pau o dia inteiro, 24 horas. Pra sempre? 24 horas. Um dia. Era todo dia ficar um pau. Não, ficar com o pau na boca 24 horas. Trabalhando, com o pau na boca. Só um detalhe, você vai ser alimentado por sondas, vai receber líquido, então você não vai tirar o pau da boca e tem que ficar fazendo movimentos. Ou melhor, a comida pode sair do pau. Pode. Mas melhor ainda. 24 horas, você pode ficar sem comer. 24 horas. Ou você prefere... Mas nesse dia você tem que viver normalmente? Vai trabalhar? Não dá pra você se dedicar unicamente. Tá do serviço hoje. O pior é que eu tô gostando da aula. Imagina ele dando aula. Hoje é exercício no livro. É que a planície. Tá, tudo bem. Então tem que viver normalmente com um pau na boca. Mas é um pau com cara. É um pau com cara. Não tem só o pau. Não. Tem o cara. E tem um movimento. Pode escolher o cara? Hã? Pode escolher o cara? Contanto que tenha no mínimo 22 centímetros. O cara ou o pau do cara? O pau. O cara pode ser um anão. Contanto que ele tenha 22 centímetros, eu tô ligado que satisfaz anão. E maior de idade. De preferência. Sim, claro. De preferência. E o Wesley? E a outra opção é chupar um pau por 24 dias, 1 hora por dia. É claro que eu escolho a segunda opção, caralho. A segunda opção é bem melhor, cara. Claro que não. Eu não sei. Você vai prolongar o sofrimento, a não ser que não seja um sofrimento. Cara, não, mas não é sofrimento. Não é sofrimento, cara. Você vai sofrer muito mais. Com 24 horas seguidas. Vai deslocar o maxilar, filha da puta. Então, você tem que ter um preparo físico maior, um preparo mental maior. 24 dias aí, lá, todo café da manhã, vem aqui que eu dou a chamada. Mas daí tem uma opção também aí, a questão. É tipo, é uma hora marcada ou pode aparecer não, de pode repente? Aparecer. Aí quem decide. Tá vendo como vocês inventam? Quem decide é o pau. Detalhes importantes. Você assina um contrato sem ler. Não, mas é porque já tava dito que era, né? Você leu o rodapé? Não leu o rodapé, entendeu? Você tem que ler o rodapé. Então o Wesley é um cara muito superficial, né? Exato, você pode estar ali almoçando, de repente... Pá, almoçando com sua mãe, chega o cara, na hora de chupar meu pau. Mas você tá. Agora eu não sei. Cara, por probabilidade matemática, eu ainda fico com a segunda opção. Não, eu acho que a segunda é mais fácil você lidar. Porque faz 48 vezes 24 aí pra nós. Por que essa conta? Não, não. Então vai, vou simplificar. Pela segunda opção, você vai ter 1 sobre 24 avos de chance de alguém ver você com o pau na boca. É, com pau na boca. É verdade. Então é uma chance menor. Agora, na primeira opção, você vai ter 24 de 24. Então alguém vai ver. Não, mas todo mundo então vai você ver. Mas o ponto, eu sou obrigado a ter uma vida normal ou posso ficar em casa? Não. Você é obrigado a ter uma vida normal. O cara vai escolher um dia da semana. Ele pode escolher um domingo. Mas são 24 dias seguidos. São 24 dias seguidos. Na segunda opção. Então, por matemática, simplesmente isso, né? Porque eu quero ter amizade com o cara. Uma questão estatística, né? Começar a pagar um hotel pra ele e depois ter um relacionamento sério. Não é por causa disso. Mas por estatística, por probabilidade. Eu também prefiro então 24 dias. Acho que o único problema é a moral, né? Porque acho que na primeira opção, chega um momento que, meu, você já desencanou, você tá só lá. Você já tá com o pau só de corpo, ali. Sua mente já foi, você já nem tá pensando naquilo. Agora, na segunda, você vai pensar, puta merda, vai vir um pau daqui a pouco na minha boca. Mas o ruim é se o cara escolhe, tipo, um dia de um Natal em família. É. 24 horas, você é com o pau na boca. A ceia de Natal. A família entende, pulando né, cara? Pulando um dia com o pau na boca, né? Tá bom esse peru, Danilo ali. Não tá bom, não. A família entende, né, sua avó filmando. Quando que minha vez chega, né? A sua avó fala, né? E aí, Gabriel Aspar, o que você escolheria? Eu escolho a segunda opção porque eu sou um cara que gosta de sonhar acordado. É bonito, hein? E aí, cara, Danilo? Eu ficaria com a primeira pelo psicológico. Acho que... Porque 24 horas já matou, acabou. Pelo psicológico e pelo fetiche, né? Também, afinal, né? Afinal, é todo dia que a gente pode fazer... Tem duas possibilidades de fazer homenagem e chupar um pau 24 horas. Exato. Não é todo dia, não, né? Ele tem todo dia. Ninguém faz. Mas outras pessoas... Mas vai que aparece. Eles não tem. As pessoas que estão no mundo terreno. Não, aqui. É porque também é bom quebrar recordes, né, cara? 24 horas. Acho que esse é detalhe. 12 horas não foi o suficiente. Não, no Guinness tá 36, hein? Vamos ver se você aguenta. Não, mas é que depois que você fez 24, você falou, ó, fica mais 13 aí, vai, cara. Pra ganhar. Até o café da manhã, por favor. Mas qual que é a sua resposta? Qual é a minha opção? Eu ficaria com uma hora todos os dias. Claro. Pela afetividade, né? Meu. Por construir um laço ali. Depois você acostuma. Você acostuma. Mas você tá lá. Aí sempre tem que ser o mesmo pau. Tem que ser o mesmo pau. Mas... Não, pode ser. Não pode mudar, assim, de repente um... Vê um negão num dia, Você quer aproveitar o universo. E a sua... já conhece vários caras, Ele não pode já ser homenagem, De repente vê o... Ele já pensa nos animais, Tom Hanks, Antônio Fagundes. O Birubiru, né? Porra, o Birubiru seria diferente. Mas eu tenho uma pergunta aí, só pra finalizar aí, que é muito importante. Você vai ter que chupar um pau ou mamar um pau? Tem diferença. E aí? Eu acho que mamar um pau. Então você quer o recheio, porque quem mama quer o recheio. Quem mama quer o leite. Quem mama quer leite. Agora, quem chupa quer a superfície. Outra dúvida, só por curiosidade, assim. O cara vai ejaculando ao longo do período só no final? Vai porra na sua boca como ele foi, só no final? Eu ia falar amaldiçoado. Ele foi abençoado de ficar com o pau duro 24 horas ali. Vai gozando direto. Parece um orgasmo. Cara, isso é um episódio de Black Mirror, hein? Puta que pariu. Esse podcast é um lixo. Não, é o lixo do lixo. Então, Então, chegamos ao fim de mais um delicioso, grudento e cremoso. Delicioso pra você, né? Sim, que vocês só conseguiram 900ml de porra, mas tudo bem. Mas a gente chega lá, a gente mas chega lá. Mas eu falei que um litro é facinho de engolir, não tem? Você bom, tinha falado provei, mesmo. Provei, provei. É. Muito bem, desse podcast que foi maravilhoso falando sobre os natraves da nossa vida aí. Muito bem, então digam o tchau de vocês aí, começando por Danilo, que é um cara assim, menos demente. Pode ir. Tchau. Sucinto, sucinto. Gostei, gostei. Isso agora... é uma coisa de pseudo rico, né? É, verdade. Sim. E você, Rafael? Fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Muito bem. Cara, ótimo, esse cara, é, ele sabe o que falar. Exato. Sucinto. Rápido, isso direto tudo, e isso, efetivo, isso né? Diz tudo, isso diz tudo. É verdade. Então, agora é o momento em que Gabriel Asmar fala as redes sociais para o nosso ouvinte aí e fala seu tchau também. Tudo bem. Então fala. Eu queria dizer que sucinto também. Eu vou falar com os meus ouvintes, mas Danilo, a gente não está te dando oportunidades de homenagem. Né? É só uma vamos coisa sair daqui sem homenagem. Homenagem. Isso não é putaria, hein? Não é putaria. Não, você tem certeza? Tenho. Você tá vendo o que vai acontecer aqui. Você tá vendo que eu já tô com o pau de fora aqui. Tá vendo que o cara apertou rec ali pra gravar. Então pra você que quer nos seguir ali no Twitter, @NectarDoLixo. E pra você que quer ver a gente no Facebook ou no Instagram, Lixo do Lixo. Wesley Zop, passe os nossos outros contatos aí. Sim, também temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br, chorume com X. E também temos o WhatsApp, que é o DDD19 99495-5485. Não, esquecendo que também temos um grupo do Telegram bem movimentado. Ah, lá. Tem o Telegram, é verdade. O pessoal fala de política, de sexo anal com três anões. Tem putaria? Tem putaria. Tem putaria. Tem nudes, tem bote de nudes. Tem homenagem também, né? Tem. Não com tanta frequência quanto o Danilo. Talvez um pouquinho não, assim. Não, mas é que o Danilo é 3 vezes por dia. Ah, né? Bom, é. Não que ele faça, mas que ele tem... Que ele recusa. Que ele recusa. Que ele tem um... Na trave! Pena que ele só contou 2 aqui, que aconteceu hoje cedo. Inclusive entre nós, né? Acessem lá o telegram.me/ouvinteslameruxos. Sim. Muito bem, então queria agradecer a presença de vocês dois. Agradecer a presença também de Gabriel Asmar e Wesley Zop. Vocês são lindos, não importa o que o pai de vocês diga, não. É. Meu pai morreu. Ainda bem. É uma boa semana pra vocês, ouvintes. Até o próximo episódio. Tchau. Parou.